Projeto X Podcast. Projeto X Podcast de aniversário! Parabéns pra gente! What? Nossa, ele estragou a música. Ele estragou o parabéns. Isso é assim, achievement unlocked. Existe um tipo especial de pessoa pra fazer isso, velho. Bom, chegamos então a mais um dos nossos episódios de aniversário. E claro, trouxemos aqui a nossa equipe para fazer algo especial para vocês. Mas antes de mais nada, temos que nos apresentar aqui ao cabeça. E no aniversário, que é a vida, a Adri é a pessoa que bate palma fora do tempo. Eu falo mais, a Adri é a que não bate palma. Aqui é a Adri, vocês dois vão à merda, ok? Ah, ok. Aqui é o Mug e eu sou e sempre serei o tiozão do aniversário. Então é isso que eu tô falando aqui hoje. Vai ter pavê. É o que puxa com quem será, né? Exatamente. É o que cria a versão proibidona do parabéns, né? Isso, exatamente. Versão 18 mais da quinta série. Aqui é o Sage, mais um aniversário. Ai, que tristeza. O Sage é a única pessoa do planeta que detesta o aniversário. Velho, eu não gosto do meu aniversário. Todo mundo vai chegar lá, não seja por isso, cabeça. A gente vai chegar lá, não vai demorar muito. Vou falar uma coisa, crise dos 30 anos. Esse negócio é realidade, cara. É depressivo. Eu tô na dos 20. 30 anos, cara? Quando chega nos 25, já vai começando a bater aquele medo, já vai começando a bater aquele desespero. Porra. Um quarto de século, 25 anos. Ah, meu Deus, que triste. Eu não quero pensar nisso. Eu já passei de 25. Nossa, tô muito triste. Eu já passei um terço de um século. Ai, eu tô tão deprimido. É engraçado que, assim, a cada cast de aniversário, ele vai ficando mais depressivo, mais autodepreciativo. Mas essa é a vida, né? A vida é assim, né? A vida só vai pra baixo, né? É uma grande ladeira. Gente, 4 anos. 4 anos de projetista de cash, gente. 4 anos aguentando esse bullying incansável contra a minha pessoa. Rodrigo, quando o bullying vem da vida, não tem muito que a gente possa fazer. Bom, com esse tom extremamente alegre, o que, que nós preparamos, ou melhor, o que eu preparei para esse nosso quarto aniversário? Né? Nós estávamos num dilema, porque já tínhamos feito de tudo. Chamamos pessoas, falamos, refalamos. E aí eu falei, bom, o que melhor pro programa de aniversário do que fazer vocês nos conhecerem melhor, mas por meio das dúvidas de vocês? E é claro que no meio a gente também falaria besteira e pagaria mico, porque senão não é algo que vem da minha cabeça. Né? Senão não tem sentido. Se a gente, né, se a gente fizer só uma parada séria, perde todo o sentido. Amizade é ó. E aí, o que que eu fiz? Há uns meses atrás, eu dei ideia, o pessoal topou e nós pedimos para que vocês nos mandassem perguntas, sejam elas anônimas ou não, por meio de duas plataformas que já estavam bem ultrapassadas. Eu lembro que o Ask era uma coisa tipo total 2010, 2009, assim. Eu fiquei com vergonha de entrar no meu Ask depois, quando o cabeça tipo pediu pra gente reativar essas coisas. Né, a blast from the past. Né, aquele se olha, né, que idiota eu era no passado. Né, e o seu do futuro provavelmente... Não, o problema não era o que idiota... Aí você olha hoje, nossa, que idiota eu sou hoje, cara, não tem como ganhar. O problema não era o que idiota eu era no passado, o problema é o que as pessoas perguntavam pra mim no passado. Meu olha, Deus. Olha, Mug, pelo menos as pessoas perguntavam alguma coisa pra você. Eu olho pro meu ESC e fico tão deprimido. É, em branco, só tem as perguntas do próprio ESC. E aí o que nós fizemos? Além do ESC, usamos também o Me Pergunte, porque o ESC tem uma questão de você ter que ter cadastro, o Me Pergunte era um pouco menos burocrático com relação a isso. E seria só eu, pra avisar vocês, só eu tive e tenho acesso a essas perguntas, então, tirando a minha pessoa, maldito, obviamente, todos eles vão ter que responder essas perguntas sem nenhum tipo de preparo e sem, né, nenhum tipo de estudo, ou escolher se vão ou não, né, se estão afim de responder esse tipo de pergunta. Posso fazer só uma perguntinha pra você, cabeça? Pô, a todas. Você tirou perguntas constrangedoras que seriam para a sua pessoa? De forma alguma. Vocês vão ver que tem algumas bem constrangedoras em relação à minha pessoa. Então tá valendo. Ah, é. Ok. Então, o que eu fiz? Eu dei uma selecionada aqui, não são todas as perguntas, porque foram um número grande de perguntas. Algumas perguntas realmente acho que nem encaixam com a temática aqui. E a gente vai tentar responder as perguntas da melhor forma possível. Então, se você mandou sua pergunta e ela não foi lida, provavelmente foi por uma questão de tempo ou de seleção minha, a culpa é toda minha. Ou de segurança para nossas pessoas. Ou de segurança. É, porque a gente não sabe, vai ter um stalker aí, né? Não, vai que a pessoa pergunta, tipo, onde tal pessoa mora, tá ligado? Então. E eu vou, já que eu não sei se as pessoas escolheram ou não, às vezes ela não sabia colocar como anônimo todos, eu não vou colocar, né, eu não vou dar o nome de nenhuma pessoa que perguntou, utilizando o seu nome. Se a pessoa escutar, ela vai saber que é a pergunta dela, né? Só eu sei, então você pode ficar tranquilo que, né, os seus mais íntimos desejos não serão, assim, abertos. Antes de mais nada, então, já que vocês questionaram se haveria alguma pergunta que fosse comprometedora, eu vou começar com ela. E, na verdade, essa eu não vou responder, porque eu acho que essa é mais legal se vocês responderem. Que é o seguinte, tá? Vamos lá. Vamos vejam o teor, prestem atenção, que as palavras aqui são importantes. Sou completamente apaixonado pelo cabeça. Esse jeito turrão, essa careca sensual. What? E a petulância dele me encantam. Será que um garoto nerd curioso teria chance com ele? Deixo essa resposta única e exclusivamente para vocês, meus caros colegas. Olha, amigo apaixonado, eu digo uma coisa. Só vai. Joga aquele charme, manda aquele oi básico no Messenger. Tenta, vai que rola. Não perca essa chance. E cada um com seus gostos, mas enfim. Eu falaria o seguinte. Hã? Atualmente, o cabeça está comprometido. E eu sei que ele é uma pessoa responsável e séria. Se não, eu falava, vai fundo. Não, mas aí que tá. A pessoa pode tentar. É obrigação do cabeça cuidar do próprio relacionamento e não ceder às tentações que vierem aparecer pelo caminho. Então, a coisa não tem que estar do outro lado, tem que estar com ele, não é? Dri, você seria da máxima do tipo, siga seu sonho, believe in your dreams, just do it. Sim, exatamente. Yesterday you say tomorrow. Oh, mas se quiser, tem uns pré-requisitos, ó. Primeiro, tem que ser descer na alta fã do Michael Jordan. Ok. Tem que gostar da Yoko, né, ter figures da Yoko, ajuda bastante. Justo. Me dá figures da Yoko, eu acho um bom ponto de partida. Ajudaria bastante. Então você tá querendo um sugar daddy, é isso que você quer, né? Caraca, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas assim, se eu tivesse que falar assim, um objetivo da vida real seria eu ser a linda mulher. Pretty woman walking down the street. Ô, louco. Eu gostaria muito, muito de ser a Julia Roberts e ter, sabe, tipo, andar com sacolas por aí. Você seria uma prostituta e depois encontraria um homem dos seus sonhos. Facilmente, se a pessoa me bancasse, facilmente. Meu Deus. Gente do céu, velho. Oh my God. Ué, gente, não tem ninguém sendo enganado aqui, então. Assim, realmente, assim, se você chegar com o cheque em branco e falar, tipo, te sustento, vamos conversar, entendeu? Você viu, amigo? Então, olha aí, vamos ver o que que a gente... Ó, você tem chance ainda. Você viu o que que a gente consegue... Vai com cheque em branco no cabeça. Então, basicamente, você tá dizendo que o cara tem que ser rico, além de tudo, né? Você também se tá possível, colocando nessa condição. Descobrimos que hoje o cabeça pra tudo tem o um preço. Ele se prostitui e não é barato não, gente. Não é barato. Como é que é aquela história? É se for conversado... Se for consensual, tá valendo tudo, né? Exatamente. Aproveitando, seguindo esse tema de relacionamento, uma pergunta talvez mais séria, de uma pessoa também amargurada, essa um pouco menos constrangedora, mas é, por exemplo, o que vocês acham de garotas que tomam iniciativa quando estão interessadas? Porra, eu falo, por favor, aconteça isso. Caramba, Mogi, que desespero. Caramba, que insegurança. Eu acho que isso é um pedido de socorro do nosso amigo, Sr. Ivaldo Mugi. Olha, sinceramente, eu falando como uma pessoa tímida que tem dificuldade em chegar nas pessoas pra qualquer coisa que seja. Cara, iniciativa é realmente tudo. Quando você não tem essa iniciativa, você realmente fica perdido, as coisas não andam. Então, assim, eu falando como outra menina, acho que tá mais do que certo, tem que correr atrás mesmo, tem que chegar mesmo. E se o cara não souber entender, foda-se ele também. Não vale seu tempo. Acho que iniciativa é tudo. Eu só queria entender por que que isso tem a ver com o Projeto X, mas beleza. Às vezes eles acham que nós temos a resposta. Nós somos gurus do amor. Olha que beleza, que bonito. Exatamente. Olha, mais da metade da staff tá solteira por alguma razão, cara. Talvez você não tenha perguntado pras pessoas certas. Sim, já essa é uma pergunta que vai apenas para mim e você na situação específica. A pessoa fala, antes de mais nada, parabéns pelo projeto, por todo esse tema maravilhoso. E agora a pergunta para a equipe de padrinho. Opa. No caso, eu e o Seiji somos os únicos integrantes aqui. Quando vamos falar de um Warren Ellis, Morrison e o deus Alan Moore. Seja, o que você pode dizer pra essa alma desesperada? Alan Moore, a gente já não fez de Alan Moore? Mas ele quer mais, provavelmente. Ah, vai ter, com outros. Certeza. O Morrison, com certeza, vai ter também. Tem que ter, na verdade. A gente não fez um ainda do Morrison. Exatamente, não fizemos nada, o cara é que é maravilhoso. E o outro era qual? O Warren Ellis, do Authority, Planetary... Não, Authority seria ótimo, Planetary também seria ótimo. Tá na lista de espera. Exatamente. Eu e o Cabeça, a gente fez uma lista de espera uma vez sobre quadrinhos, que a gente podia fazer, cara. Tá lá guardadinho. Milhares e milhares um monte. De títulos. Uma lista de promessas vazias. Né? Sim, pra nós mesmos. Mas tá lá, né? Mas tá lá. Vai estar todo mundo aí, esses autores. Aqui vai uma que eu acho difícil sair de forma rápida, mas se alguém tiver alguma na ponta da língua, que é bem interessante, que é... Qual a citação de filme favorita de vocês? Alguma frase de algum filme? Não precisa ser especificamente a mais da vida lá, lá, lá, mas se vocês tiverem alguma aí pra citar pro nosso amigo em dúvida, ou que tá curioso pra saber qual, né, nossa frase favorita. Eu tenho uma. Não importa o que aconteça, sonhos e ideias podem mudar o mundo. Sociedade dos Poetas Mortos. Muito bom. Eu escrevi essa na lombada do meu diário. Gosto muito dessa frase. Inclusive, o diário ainda existe, Mugi, só pra falar. Olha. Ele tá mais inteiro do que deveria estar nesse momento, mas ele existe. Posso falar? Vai lá. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo e cruel. Olha. Que não quer saber o quanto você é durão. Vai colocar você de joelhos. E você ficará de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de tentar e continuar tentando. E é assim que você consegue vencer. Rock Balboa. Por favor, coloca um efeito de aplauso aqui. Ele cabe nesse momento. Yeah! Quero citar de um filme que eu vi recentemente, que eu acho que, na verdade, a frase não é do filme, mas no contexto eu acho que importa, que era do filme do Will Smith, do pós-apocalíptico, Eu Sou a Lenda. É, tem uma hora que ele tá conversando com a outra atriz, que eu juro que eu não lembro nem o nome da personagem nem da atriz, peço perdão. Mas ele tá conversando com ela na sala e tá tocando o Bob Marley e ela não conhece quem é o Bob Marley, né? E ele começa a contar uma história do Bob Marley, que foi da história quando o Bob Marley tomou um tiro e no dia seguinte, ou pouco tempo depois, ele foi pro palco e cantou mesmo assim. E aí tem uma frase, que é uma frase que é atribuída ao Bob Marley, mas que ele diz nesse filme, que eu acho que é uma frase muito boa, que fala, que basicamente é: se as pessoas ruins não tiram férias, por que eu deveria? E é uma frase que eu acho que é muito interessante quando você realmente pensa em desistir ou quando tudo tá dando tão errado e você fala, foda-se, sabe? E eu acho que é o contrário, eu acho que essa frase ela é bem impactante nesse momento. Fica aí a minha citação. Seiji, eu quero uma citação sua, Seiji. Tá, tem uma aqui. Ela, na verdade, ela tem um contexto bem maior, mas eu vou pegar só essa frase específica que ela fala assim, ó: em um domingo qualquer, você vai vencer ou você vai perder. Mas o mais importante é, você pode vencer ou perder como um homem. Filme Um Domingo Qualquer, do Al Pacino. Muito bom, filme de esportes fantástico. Muito bom. Queria a frase toda, mas é um discurso gigante do Al Pacino, cara. Então, não dá, né? Aqui. Não. Teremos outros momentos pra isso. Uma pergunta que é interessante, essa é realmente uma dúvida, principalmente da nossa forma de trabalho, que é assim: algum de vocês fez curso ou algo do gênero para aprimorar as técnicas de edição de áudio? Algum de vocês trabalha com edição de áudio? Gostaria de. Na verdade, no meu caso, foi meio que o contrário. Eu estudo comunicação social e algumas das coisas que a gente usa, muita edição de áudio, muita edição de vídeo. Só que as coisas que eu aprendo pro cast, eu uso no meu curso. Mais do que as coisas que eu aprendo no curso, eu uso no cast. Entendeu? É uma relação um pouco diferente, porque são softwares diferentes, são ideias diferentes que a gente usa nesse curso. Mas tem muita coisa que a gente acaba aprendendo meio que na marra pra fazer uma edição melhor, uma edição mais dinâmica, que eu acabo transportando pra minha faculdade. E nisso é muito interessante, que essa troca acaba acontecendo bastante. Mas é mais do lado do Projeto X pra faculdade, não o contrário. Olha, eu nunca fiz curso, também não trabalho com. Entretanto, tenho puta vontade de poder trabalhar com isso, mas... Assim, só o Mug, você nunca fez um curso específico, mas eu lembro que você foi um dos que fez do Léo Lopes, não foi? Sim, não. Já fiz o workshop, né? Do Léo Lopes, já fui no workshop do Gaveta, mas assim, um curso mesmo, assim, especializar, trabalhar com isso, realmente não aconteceu ainda. Eu não precisa nem dizer, né? Porque se eu trabalhasse com isso, né? Que bom, né, cabeça? Ainda bem que eu não trabalho. Você estaria passando fome, isso sim. Eu estaria passando, tipo, você foda se eu trabalhasse com, com qualquer tipo de edição de áudio. Eu também, eu não fiz nenhum curso, nada. Eu gosto de ver algumas sites assim, né, de podcast, legal, mas eu nunca fiz nada. Pra mim é tentativa e erro, ainda erro, mas vou melhorando. Olha, aliás, muita coisa a gente aprendeu na tentativa e erro, né? É porque a duração dos programas foi mudando, a nossa forma de editar foi mudando. É legal a gente ver isso, né? E a maior parte das coisas aprendida do modo mais difícil e mais burro possível, né? É sempre assim, né? Não fala burro, fala que foi algo mais, sei lá, de alguma forma. Olha, acaba sendo assim, é meio burro pelo seguinte: eu poderia assistir um tutorial que me ensina a fazer exatamente o que eu quero, ou... Tutorial de uma criança de 10 anos. Ou exatamente. Eu posso bater cabeça no teclado e começar a chorar até aprender a fazer aquilo por conta própria. Qual dos dois vocês acham que eu escolho todas as vezes? Né? Mas funciona. Vamos agora para as perguntas que não são sérias, porque essas são as mais legais. Né? Peraí, essas eram as sérias? Ai, caramba. Caçarola. Essas eram sérias. Não, essa última e a anterior foram teoricamente sérias. Essa aqui é o meu tipo favorito, que é o tipo que eu esperava, que é o seguinte. Vamos presta lá. Atenção, é uma pergunta muito completa. Se vocês tivessem que escolher entre sentir calor para o resto da vida ou sempre ter um palhaço parado te encarando, independente de onde você esteja, qual vocês escolheriam? Calor. Lógico. Eu odeio encosto, não dá. Encosto, gente, eu tenho faniquito das pessoas olhando pra mim. Para, calor, com certeza. Ainda mais um palhaço, pô. Palhaço. Além do mais, calor, palhaço, assim, velho. Desde que eu me mudei pra esse inferno desse lugar que eu moro, calor é uma coisa que me acompanha constantemente, então eu já tô acostumada. Nossa, eu escolheria um circo de palhaços, um carro de palhaços. É sério, eu acho que eu trocaria metade da minha vida e o palhaço me olhando pra nunca mais sentir calor. Eu não gosto de calor, eu não gosto de calor mesmo. Pra mim é uma coisa muito... extremamente ruim. Mas, cara, palhaço. Não, cara, véio, gente te tá encarando. Louco. Gente, cara, te encarando. Um palhaço te encarando. Meu Deus, só de imaginar já tá me dando um faniquito. O encosto no teu lado, não. Chega. quero isso não. Mas se eu sentisse calor pro resto da minha vida, eu juro que eu me matava. Sério, porque eu acho que seria uma das piores coisas pra mim. Gente, que absurdo. Cabeça, perguntinha, você já leu ou assistiu It? Eu assisti quando... faz muito tempo, tinha 15 anos. Ah, então, beleza. Não, aqui não fala o palhaço, assim, não necessariamente é o palhaço do It. Não, tudo mas... bem, também não diz que não é, né? Pode ser, entendi. Se fosse o palhaço do It, seria pior ainda, cara. Não, mas, bom, eu fico com o palhaço. Essa é uma pergunta ótima. Essa eu não posso responder, porque eu sou suspeito, mas fala assim. Novamente, se vocês tivessem que escolher em viver em um mundo em que o Cabeça fosse o líder supremo... Tá, qualquer outro, qualquer outra resposta... Calma. Já era. A outra resposta. Qualquer alternativa é outra alternativa. Ou em um mundo onde a internet tivesse sido extinta. Qual das realidades você escolheria? Tchau, internet. Suicídio é uma opção? Gente, eu já vivi nesse mundo, porra. Suicídio é uma opção, só pra eu saber? Não, são apenas essas duas internet, opções. Tchau, internet. Ah, eu acho que eu vivo bem sem a internet. Vivo muito bem sem a internet. Gente, já viveram na década de 80, início da década de 90? Pra mim era tranquilo, porra. Então tá bom. Eu acho que eu vivo muito bem sem internet, pensando bem. Você não precisa de internet pra jogar Pokémon, você só precisa de um DS. Vocês nem aventam a possibilidade de eu ser um bom líder supremo? Já, né? Não. De novo? Não? Não, cara. Engraçado, okay. Caralho. Olha no fundo do seu coração e responda essa pergunta. Você seria um bom líder supremo? Não, eu me vejo sendo um líder supremo maravilhoso. Pra mim, né? Óbvio. E exatamente por isso que a gente prefere um mundo sem internet. Aí você opta por Cabeça ser o líder supremo. Primeira ordem dele. Vivam sem internet. Porque esse tipo de coisa que ele faria. Não, porque vocês poderiam viver com um líder supremo maravilhoso, que seria eu, e internet. Claro, todos vocês teriam que ter wallpapers com a minha cara no computador, mas ainda assim vocês teriam internet. Não. Aqui uma pergunta agora interessante. A todos que queiram responder, se vocês pudessem escolher, cada um individualmente, tá? É, não precisa ser uma resposta geral. Um personagem histórico de qualquer época e qualquer país para participar de um podcast, quem seria e qual o tema? Pra, obviamente, fazer sentido, ele fala que todo mundo teria um aparelho tradutor, ou seja, a gente se entenderia, independente da língua. Eu tenho um. Chamaria o Gengis Khan. E o tema seria, como eu trolei o mundo. Invado um lugar, queimo tudo, vou pra outro lugar, de novo, faço a mesma coisa. Maravilha. Tipo, como jogar o War com o Gengis Khan. Boa. O tema do meu cast seria, como jogar o War, e eu chamaria Mao Tse Tung. Caraca, como vocês são mórbidos. Eu realmente achava uma coisa tipo assim, tipo, mega motivacional. Gente, eu acho, que eu acho que eu chamaria Jesus só pra botar um pouco de luz na cabeça de vocês. Né, tipo, como ser uma pessoa melhor. Poderia chamar Jesus e falar, e aí, você disse toda essa parada mesmo? Né, o que, que é ser, o que, que não é? Sabe, do tipo, vamos ler essa parada. Ia ser mais um disso, tipo, uma sabatina pra ver. Então, isso tudo que estão falando que foi você que falou, é só que foi você mesmo ou é só fofoca? Só intriga da sua fanbase? Não, melhor. Chama o Gandhi, só que do Civilization. Aí sim. Que domina o mundo. Com bombas nucleares em todo lugar. Não, agora, imaginem só todas essas pessoas juntas num único podcast. Jesus, eita. O Gengis Khan, né? E a Selo. O Mao Tse Tung. O Gandhi do Civilization. Eu acho que seria interessante, por exemplo, a gente tava brincando com isso aqui, mas assim, por exemplo, chamar o, né, se a gente pudesse, por exemplo, falar com o Darwin, sentar e falar, e aí, né, tipo, você tá vendo o que que deu, né? Valeu a pena. Cara, ia ser legal. Parece fazer sentido pra você? Peraí. Ele falou que ia ser um personagem históricos, pessoas históricas. Podem ser pessoas históricas do futuro, né? Oi? Qualquer tempo e qualquer país, assim. Então, eu chamaria Tiro Oda. No, God! Porque o Oda, pra mim, é o cara histórico. Vamos colocar uma coisinha. A pessoa tem que ter morrido primeiro. Não, então, é um histórico do futuro. Não tá entendendo? Você entendeu como ele foi longe? Vocês querem que calma o Mugi? É uma hora boa pra isso. Não, o Mugi, ele tem que ter uma desculpa pra botar One Piece nesse podcast. É sério, cara, na boa. 4 podcasts de aniversário e a contagem permanece. E o editor deve cortar tudo isso, cara. Não corta não, a gente vai ter que manter um registro, sabe? Eu vou ser contra cortar dessa vez só pra gente poder registrar que as pessoas às vezes vão longe demais. As pessoas não sabem a famosa hora de parar. Mugi, uma pergunta pra você. Eita. Essa é ótima, tá? Mugi, quais são as suas estratégias de conquista? Puta... Conquista do quê, cara? Pessoas. Meu Deus. Amorosamente, pessoas. Aí é essa hora que você começa a chorar, Mugi? Essa é a hora que a gente começa a chorar, exatamente. Primeiro, Mugi, dinheiro. Mostra dinheiro pra pessoa. Aí, me ajuda. Não faço. Mostra isso. Sua coleção de figuras do One Piece. É absurdo. Aí, eu tenho isso aí. Essa é uma estratégia. Essa é uma estratégia hard. Não, você sabe por que essa é uma estratégia hard? Porque se a pessoa olhar aquilo e passar daquilo, eu já sei que, né, vai. Caramba, olha o limite. Nossa, o Mug tá nesse nível. Você conhece uma coisinha chamada Tinder? Será? Você já testou? Às vezes você consegue alguma coisa por lá. Olha, eu realmente sou um cara que... Eu já conheci pessoas que conheceram gente por lá. Conheci pessoas que conhecem pessoas. É. Mas eu sou um cara que, tipo, fica meio receoso com esses aplicativos, sinceramente, cara. Cara, você sai na rua pra caçar Pokémon. Acho que você pode conhecer um outro ser humano. Assim, o risco de você ser atropelado ou de você ser sequestrado e ter os seus órgãos roubados é o mesmo. Não, mas, ó, eu, sinceramente, não estou num âmbito de ir à conquista ultimamente. Embora eu já tive essa parada, mas eu era uma pessoa mais jovem, onde tudo se resumia a estou num barzinho e estou bêbado. Então aí já modificava um pouco as situações, entendeu? Quais são as dicas? Se é que elas são úteis de alguma forma. Duvido que eu vou falar. Eu vou falar o seguinte. Eu até recomendaria, tipo, faça o oposto. Eu vou falar o seguinte. O álcool, ele te faz você fazer coisas que você duvidava que faria sem ele. Pro bem ou pro mal. E pro mal. Exatamente. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Vamos aqui para outra pergunta. Ah, essa é ótima. Novamente aqueles IC, dois cenários, tá? O que você escolheria? Ou todas as vezes que vocês falassem um palavrão, ele seria censurado com algum termo fofo? Ou todas as vezes que você mexesse no seu cabelo, você teria aquele efeito de comercial? Caraca, sabe, tipo, não, eu quero... Gente, Paris. Efeito de comercial, por favor, eu preciso disso na minha vida. É, sabe por quê? Olha que diferença isso ia fazer pra mim. Minha vida tem que ser um comercial da L'Oréal, cara. Cabeça, pensa bem, pra gente, olha a diferença que ia ser, velho. Cara, primeiro esse negócio do comercial, sim, porque primeiro teria cabelo, já ajudaria pra caramba. Então, tipo o cabelo do Chris Hemsworth, assim, sabe? Pois é, e segundo seria uma diva, maravilha. Gente, isso é o oposto de um problema. Isso é o oposto, é que, assim, de um problema. É que, assim, seria todas as vezes que mexer no cabelo. Pode ser que a longo prazo... Whatever. Seja um pouco cansativo, entendeu? Tem uma coisa, a minha vida ia ficar extremamente deprimente se eu não tivesse a minha cota diária de palavrões. Então não, eu aguento os efeitinhos ala comercial da L'Oréal pelo resto da vida, contanto que não me tire essa pequena alegria, ok? Eu nem falo tantos palavrões assim, então pra mim tanto faz. Se eu não falo, pelo menos eles ficam dentro da alma, sabe? Às vezes é bom, porque é uma terapia rápida. Você, eu concordo. Você expressa muitos sentimentos numa palavra muito pequena, às vezes. É bom isso. Desculpa, mãe, eu sei que você vai escutar esse cast. Foi mal. Vamos lá, essa é uma pergunta difícil. Em um mundo distópico, onde existe pouca comida e quase nada de água, bem ao estilo Mad Max, você é um sobrevivente que acaba de acordar de um coma buscando sua esposa barra marido desaparecido. A pergunta é: biscoito ou bolacha? Nesse cenário. Bolacha, porra, bolacha. Aí, mano, qual é? Tá me tirando? Bolacha. Nenhum dos dois, provavelmente, né? Mas bolacha. Eu achei surpreendente o enredo, tá ligado? Foi super contextualizado, né? Eu também achei ótima a contextualização da pessoa. Mas eu fico também com obviamente, a bolacha. O biscoito é apenas o de polvilho, tá? Exatamente. Mas isso mudaria se nós tivéssemos algum carioca, né? Exatamente, exatamente. Se vocês só pudessem escolher usar um desses, que eu vou dizer, pelo resto da vida, sendo que nunca mais usaria nenhum dos outros, tá? São três opções e você nunca mais vai poder usar os outros. Ctrl-C, Ctrl-V ou Ctrl-Z. Gente, vocês são sádicos, hein? Vocês odeiam a gente mesmo. Um pra usar. Os outros dois... Você tem que escolher um? Os outros dois nunca mais funcionaria. Ctrl-Z, Ctrl-Z eu mantenho, Ctrl-Z. Nossa, é fácil, Ctrl-Z. Não, você pode copiar com o botão direito e colar com o Ctrl-V, entendeu? Se você escolhesse, por exemplo, usar o Ctrl-V. Não, o botão direito ele consegue fazer colar e copiar. Agora, o Ctrl-Z... Melhor, então assim, acho que vamos dificultar. Se você nunca mais pudesse copiar e colar nada... Caralho. Ou desfazer, sabe? Tipo, tudo você vai ter que digitar outra vez. Não existe o copiar. Ctrl-Z, Ctrl-Z mantém. Velho, Ctrl-Z. Já escreveram TCC? Já escreveram relatório? Um texto? Ctrl-Z é a maior coisa que existe. É a invenção divina. Já tentaram editar uma imagem que vai dando problema a cada 5 minutos? Já editaram algum podcast sem Ctrl-Z? Podcast. Revisar trabalho sem Ctrl-Z. Eu não pensei no podcast porque, né, não é da minha realidade, mas... Cabeça, pensa no seu TCC. O que seria da sua vida sem o Ctrl-Z? Realmente. Você passou por isso há pouco tempo, então você sabe o quanto que dói. A vida seria triste. Para os meninos e meninas do site, quem é o melhor partido da equipe? A minha resposta vocês já sabem, obviamente. Quem é o melhor partido da de equipe? De novo, a maior parte de nós tá solteiro por uma razão. Então acho que a tua resposta tá aí. Não. Mas não. Dentro da equipe, exatamente. Um tem que ser o menos pior. Entendeu? Posso dificultar? À vontade. Acho que funciona assim. Você não pode se auto-escolher. Ah, droga. Que bosta. Ui. Não posso disputar. Então tá, vai lá. Deixa eu pensar. Eu não posso me escolher. Olha o tamanho do ego da pessoa. Quem seria a pessoa que eu escolheria para a melhor partida? Que eu casaria. Quem que parece ser prendado, recatado e do lar? Eu tenho minhas ideias, mas eu tô na dúvida ainda. Aquela coisa assim, pensando assim, qual seria o menos pior? Talvez assim, o Sage morre logo. What? Então é um sofrimento mais curto. É, mas eu sou pobre, você não vai ganhar nada. É, não, mas assim... Não vou dar herança de sendo, nada. Sendo eu obrigado a... Ó, eu falaria que é o Panda. Por quê? Por que Panda? Ó, ele tem um emprego razoavelmente emprego bom. Fixo. Cê, e, de novo, você quer alguém pra te sustentar, né? Então você pode arrumar um sugar daddy, você não precisa necessariamente querer alguém pra... Não, ó, vamos lá, pensa comigo. Ele tem um emprego bom, ok. Ele é um cara prendado que sabe fazer comida, tá? Nesse ponto você também sabe. Isso é importante. Isso é um ponto. É, poderia funcionar. Acho que o Panda parece uma boa opção. Verdade, né? Eu vou com o Mugi também, o Panda, vai. Sabe cozinhar, isso é importante. Olha aí, ó. Tem um estoque de cerveja. Oh, pode crer, ele tem um estoque de Heineken, que louco. É o Panda. É, mas eu não vou querer cuidar do velho com cirrose, entendeu? Não, não parece ser o futuro que eu quero pra mim. Eu já tô velho mesmo, vou morrer logo, né, cabeça? Então, é, fazer o quê? É que aquela coisa, o foda é que assim, o Panda você teria que cuidar com o velho com cirrose na velhice. O Rhodes também, mesma coisa. Pelo menos eu jogaria Hero Clix com ele. Olha aí, uma vantagem. Pro cabeça. Se o Mug me sustentasse, talvez o Mug. Se eu pudesse ser a linda mulher do Mug. Cabeça quer dar um golpe no baú, isso sim, eu tô vendo. É, então. O Tenshi nunca... Dois babacas no mesmo ambiente? Nossa, Tenshi, você tá vendo o filme? Tenshi nunca foi pesado, velho. Talvez o Kiba parece uma pessoa que, apesar de reclamar muito... É, ele reclama muito. Ele de manhã deve ser foda, velho. Sinceridade. Não, caramba. Mas eu meio que já tô acostumado, que, não, sabe? Tipo, é uma coisa que já não, tá... Não. Mas é aquela coisa, duas pessoas se reclamarem juntas podem se entender bem. Não. Eu vou ser sincero. Kiba, na brodagem, tá? Uma coisa é a pessoa se reclamar, tipo, reclamar no dia a dia. Agora, quando você acorda, você tem um plus ultra hiper de reclamação. Qualquer pessoa, tá ligado? Isso é um consenso da vida. Então espera ele ouvir esse podcast. Porra, é verdade, o Panda é mal-humorado pra caralho. Não me perguntem como eu sei isso. É. A gente vai discutir os dois, quem é melhor um com o outro, é sério? É, é a função. A pergunta é essa. Eu não sei por que vocês todos não votaram em mim até agora. Mas... Eu consigo pensar em algumas razões por aí. Olha, não edita podcast, reclama, mandão. Ô, louco. Mandão pra caralho. Babaca. Eu não sou mandão, gente. É babaca. Se acha ô gostosão. Não, gente. Existe uma coisa que é, eu consigo ver as minhas qualidades. Eu consigo aceitá-la. A gente vê os defeitos, muitos defeitos. Então, é aquela coisa, pra casar você precisa saber os defeitos da pessoa mais do que das qualidades. Mas eu ficaria numa Dona Flor e seus maridos com o Panda e o Kiba. Ninguém disse que precisava ser monogâmico. É mesmo, né? É. Cada opção parece pior que as anteriores. Eu acho que essa foi a flor. Eu amo todos vocês, mas puta merda, só dizendo. Passar o resto da sua vida ao lado. Eu acho que entre todo mundo, talvez eu me desse melhor com a Fer. Poderia ser. Acho que não teria tanto conflito de personalidade, não teria tanta competição pra ver quem reclama mais. Eu acho. Rolês tranquilos. Eu acho válido. Acho válido, acho que eu pode acho funcionar. Válido. Pode funcionar. Se a Fer não gostar muito de cozinhar, eu gosto. Contanto que ela prefira limpeza, coisa que eu realmente adoraria evitar se possível. Pode funcionar. Eu acho válido. Essa é uma pergunta ótima, tá? Mas eu acho que o Mug não pode responder. Vocês vão entender por quê. Eita. Se, para o mundo continuar existindo, fosse preciso matar um integrante do Projeto X, quem mataria o Mug primeiro? Não, peraí. Como assim? Eu pergunto, como a gente decide? É duelo? É pegar senha? É chegar primeiro? Palitinho? É para o ímpar? Não é possível. Gente, tadinho, não. Quem você colocaria na... Você realmente tá fazendo essa pergunta? Não, é. A pessoa, ela facilitou isso pra você. Eu, por mim, a gente decide no Jockey Pô. Agora. Agora. Eu acho que, assim, devia soltar todo mundo numa arena. Aí, tipo, quem morrer primeiro, se que morreu. Aí, nesse ponto, acho que talvez a gente ia sair meio desfavorecido, né? A galera menos ativa do rolê, tipo. É, o Rhodes ganharia. O Rhodes e o Panda, sei lá. É, se fosse uma coisa meio Jogos Vorazes, se só um sobrevivesse, seria o Rhodes, provavelmente. Agora, se só um morresse, quem quer ser o primeiro a morrer numa arena? Não tem ninguém aqui próximo da Katniss no momento, de forma física, né? Olha, desde aquele cast de atividade física, eu dei uma desandada foda, parei com a academia, tô mó sedentário, acho que eu ia morrer rápido. Essa era a minha meta. Obrigado. Próxima pergunta. Essa, ó, essa se vocês acharem que tá muito pesada, eu não achei, eu achei divertido. Tá bom, vamos lá. É porque não sei você que vai morrer, né, seu puto? Não é essa que eu fiz agora, é a próxima, tá? Todos os pintos com sabor de chocolate ou todos os chocolates com sabor de pinto? What? Na verdade, isso não é muito difícil de responder, gente. É, eu também acho que não, assim, porque, tipo, qual seria a desvantagem de todos os pintos terem sabor de chocolate? Qual seria a desvantagem? Sabe? Vai ser fora da caixinha, gente. Gente, é chocolate. Vocês querem realmente acabar com o chocolate do mundo todo? É. Só porque... É, só mantém o chocolate com gosto de chocolate. Aquela coisa, o chocolate com gosto de chocolate fica na opção de pintos com gosto de chocolate. Exatamente. Aí o chocolate tem gosto de chocolate e os pintos têm gosto de chocolate. Exatamente. O problema são as pessoas que gostam de pintos e não gostam de chocolate. Mas essas são uma minoria, é gente. Assim. De novo, essa é uma daquelas coisas que é o oposto de um problema. Então... Exato, é mais uma solução pra humanidade do que um... Solução que pra realmente... humanidade, meu Deus. Não, é assim, no geral a humanidade ficaria, tipo, razoavelmente melhor. Agora imagina você tirar o chocolate das pessoas, cara. Exatamente. Imagina só, ia ser triste. Se o Projeto X fosse uma centopeia humana... What? Em que parte o Rod estaria? Na frente, no meio ou no final? What? What? What? O Rod? Não sei por que especificamente ele. Olha, a pessoa que fez essa pergunta, eu queria muito saber qual que foi a linha de raciocínio que fez ela chegar ali. Ou que tipo de conclusão ela tiraria dessa resposta. Gente, eu tô visualizando esse negócio agora, amigo, tá tenso. O que abre seu coração pra gente, manda e-mail anonimamente, a gente não vai falar quem você é, mas abre seu coração, qual é o problema? O que tá acontecendo com você? Essa pessoa mandou pergunta anônima, tá? Eu nem podia ir atrás e falar, tipo, meu... What? Por quê? Qual é o seu problema, sabe? Só por quê? Olha, gente, eu realmente não sei nem como começar a responder. No meu caso, eu acho que a resposta é diferente, assim. Todas as alternativas são igualmente ruins. Não, pra gente, diferente, né? Quem deveria responder isso daí era o Rod. É que assim, aqui, presta atenção, é que existe um fator que é, se o Projeto X fosse uma centopeia humana, então assim, todos nós estaríamos interagindo, de certa forma, com essa realidade distópica maluca. Ai, caramba! Deus, para, só para. Vamos pra próxima. Só para. Se fusionássemos o Seiji e o Mugi, teríamos um ser perfeito? Não, teríamos um ser mongoloide velho. Não daria certo esse negócio. O legal é que o Mugi não se defende, vocês prestaram atenção? O que eu posso fazer? Ele falou a verdade. Horror. Eu assumo, eu sou uma pessoa muito mongoloide no quesito que eu sou bem, tipo, sei lá, idiota, santa, tá ligado? E eu sou velho, ponto. Seria tipo o Mestre Kami errado, o Mestre Kami um pouco mais alto. Talvez, talvez. Vamos lá. Por quê? E quando tiveram a ideia de criar o Projeto X? PS, acompanho vocês há um bom tempo e tive essa dúvida. A gente trabalhava juntos num outro site, saímos, um mês depois, criamos o nosso próprio site, que é o Projeto X Podcast. Agora falamos de tudo. Pronto, é isso. Já faz alguns anos que a gente, como você disse, a gente já trabalhou junto em outro site. O que acontece foi que nós resolvemos ter um nosso próprio projeto onde a gente poderia falar de temas mais amplos. Porque, justamente, um cantinho pra chamar de nosso, pra gente falar do que a gente quisesse, que ia muito além dos temas que a gente tinha à nossa disposição antes. Aí, todo mundo que tinha mais ou menos essa mesma ideia, todo mundo que tava nessa mesma vibe, se juntou nesse projeto que virou essa bagunça que vocês acompanham até hoje. Nós ainda falamos das coisas que a gente falava lá atrás, mas não com tanta frequência também. Não com tanta frequência, junto com outros tantos temas igualmente legais. E a parte mais importante, antes eu não tava nos podcasts, agora vocês estão agraciados com a minha digníssima presença. Então sejam gratos. Nem tudo tem lados bons, né? Diz a pessoa que não tava nem no piloto ainda, né? Uou! Vamos contar quantos podcasts inteiros cada um gravou? Vamos contar quantos você editou? quantos você passou a edição adiante? Vamos? Você quer mesmo brincar disso? Você quer mesmo brincar disso, cara? Então vamos. Vamos para o próximo. Uma pergunta pra você. Vixe. Eu vou juntar duas em uma, porque tem meio que a ver o mesmo tema. Tá bom. Primeiro, como foi para você editar o Rod no cast de jogos? E a segunda pergunta relacionada é, tirando esse, qual foi o podcast mais difícil? Cara, cada podcast que eu pego é uma pedreira pior que a outra. Na verdade, editar o Rods não é por... Assim, é difícil, porque ele gagueja, mas isso eu também gaguejo. Então, assim, vou aqui desmentir uma coisa. Ele não é impossível de editar, tá? Tem coisas muito piores que a gente pega. Posso falar? Pode. Posso falar? Eu prefiro editar o Rods do que a Adri. Então, eu prefiro editar o Rods do que olha eu. Aí. Gente, vocês não fazem... Eu odeio me editar, porque eu me perco e eu gaguejo e eu deixo coisa pela metade. Eu sou um inferno pra editar eu mesma, entendeu? Eu não vou desmentir o Mug. Mas acho que o cast mais difícil que eu editei foi o de regionalismos, porque tinha dois backups, tinha um áudio todo cagado, eu não estava nessa gravação, então, tipo, eu não sabia nem por onde começar, assim, foi osso. Mas aquela coisa, se eu conseguir editar essa merda, eu consegui editar o que vier. Moral da história, eu consegui editar. Acho que ficou bom, né? Eu acho. Essa é uma pergunta que eu não sei a resposta, que é, para vocês, o que significa o emoticon sorrindo de cabeça pra baixo? o sorriso invertido, aquele emoticon. Ah, sei. De ponta cabeça. Assim, eu já tive discussões sobre isso e assim, eu não tenho ideia. Eu não sei em quando usar, sabe? Qual é a situação? Eu sei quando usar. Quando? Eu sei quando usar. Eu uso esse emoticon na seguinte situação. Eu não sei o que mandar mais nenhuma coisa. Eu não sei se eu mando, tipo, quando eu não sei o que mandar, eu mando ele, entendeu? Gente, eu nunca usei esse emoji na minha vida. E agora eu tô pensando em que contexto eu posso usar. Eu acho que eu vou começar a mandar aleatoriamente pras pessoas com quem eu nunca conversei, pra elas começarem a ficar com medo. Imagina só, tipo, o que eu vou... Se vocês recebessem esse emoji de alguém que nunca falou então, com vocês... Esse emoji quando dá medo. Sem nenhum contexto, sem nada. O que que vocês iam sentir? Quando a pessoa manda com contexto, eu não sei o que ela quer dizer. Sabe, tipo, o que é pra eu sentir? Qual é a resposta? Não, mas imagina, se ela manda sem contexto, o que que você sente em relação àquela pessoa que nunca falou com você? Pra começo de conversa, quem que foi o louco que criou esse emoticon, tá ligado? Cara, os emojis não fazem sentido, nenhum deles. Aqui vem uma pergunta muito legal. Qual o nome do demônio favorito de vocês? Tipo, das variantes, sabe? Coisa ruim, caramunhão. Qual é o que vocês mais gostam? Capiroto. Berremo. Capiroto tem um som tão agradável, tão fácil de falar. Eu gosto do Azelelé. Azelelé? Azelelé. Caralho. Ou mochila de criança. Eu posso... Ó, eu... Mochila de criança não faz sentido, cara. É ótimo. Não faz sentido nenhum. Eu vou escolher esse porque eu gosto do desenho em si. Mas é bom. Eu escolho o Lúcifer, porque toda vez que eu ouço alguém falando você é um anjo que caiu do céu, é Lúcifer, porra, esse negócio, cacete. É o Lúcifer, caralho. Foge que é uma coisa ruim. Chama de Lúcifer, porra. Mas, assim, os entendidos do demônio que nos escutem, interpretem essa frase como quiserem. Por que mochila de criança, velho? Eu não entendo. Não sei. Cara, eu gosto muito, mas eu gosto do Azelelé. Eu acho que ele... Eu vou incorporar isso no meu vocabulário. Ele tem uma sonoridade interessante, sabe? Uma coisa diferente, né? Ele chama atenção. É? Né? Então, quer dizer assim, a gente pode pensar que aquele personagem da Turma da Mônica é tipo uma alegoria do capeta, o Zelelé? Caraca. Não é? Imagina que é tipo o plot twist da Caverna do Dragão, sabe? Então, ele não leva... Não é sempre ele que leva o Chico Bento pro mau caminho? Eu acho que é. Roubar goiaba, ir onde não deve... Não é ele que sempre bota o Chico Bento em fria? Sobre o Azelelé. Maurício de Souza com a sua mensagem satanista. Meu Deus do céu. Caraca. Meu Deus. Se vocês pudessem ser uma pessoa por 24 horas, quem seriam e por quê? No momento, a minha vontade é ser a niilista escrota e responder qualquer pessoa menos eu. Mas eu não vou fazer isso. Tipo... Caramba, sua vida triste. Qualquer 24 horas de paz, né? É, qualquer 24 horas de paz da minha vida, eu tô topando. Mas não vou responder isso. Cara, o que eu seria por 24 horas? Sinceramente, eu queria ser a Beyoncé por 24 horas. Caraca. Eu queria ser a encarnação de Deus na Terra em 24 horas, velho. Esse deve ser muito bom. Caraca, ser a Beyoncé deve ser tipo... De novo, você ser a encarnação de Deus na Terra. Apenas. Justo. Eu acho justo. Uma boa resposta. Uma boa ser a Beyoncé seria uma excelente resposta. Ou ser a Shakira, por exemplo. Ninguém, ou ser a Gaga, ninguém detesta, velho, a Shakira. Sabe? Imagina tipo... ser a Gaga. Imagina ser a Gaga por 24 horas. É um deve pouco ser mais... também viver num universo imagina, paralelo muito imagina interessante. Imagina se o Wesley Safadão, cara. Imagina ser o Biel, cara. Ah, não, eu não queria ser o Biel, caraca, não. Sabe quem que eu queria ser assim? Sabe aquela curiosidade sádica? Só pra ver o que tá assim. Eu queria, acho que, ser o Temer por 24 horas. Nossa. Sabe? Tipo, nossa. Curiosidade sádica. Tipo, só pra ver o que rola. Só pra ver o que dá pra fazer em 24 horas. Ou, por exemplo, ser o Obama por 24 horas. O que eu posso fazer com o mundo em 24 horas? Nossa. Sabe? Com o mundo na minha mão. Pois assim, eu seria o Cunha naquele bom momento dele lá, ou mau momento, né? Caraca, caraca. O Cunha que revertia, tava revertendo até caminho de asteroide. Eu não tenho muita opção. Sei lá, talvez eu pensaria em ser, tipo, MC Bin Laden pra me sentir um pouco mais magro. Aí você ia entrar nos Estados Unidos e ser barrado. É. Não pode entrar, pô. Vamos lá. Uma pergunta que eu acho que ela... Não sei se a gente tem resposta, mas eu acho que ela vale, que é o seguinte. Seria muito pedir mais participações da Fer? Ela é muito legal e mais inteligente que a maioria dos rapazes. Eu vou ser bem sincera, aqui eu sou super fã da Fer, eu acho que ela é mais inteligente do que todo mundo nesse projeto, tá? Então, assim... É, eu acho. Eu super concordo, mas é que a... Eu acho que ela, tipo assim, ela é mais inteligente que eu e o Mug junto duas vezes. Pega, soma, dobra, não chega, eu acho, provavelmente. É, o problema é que, assim, a gente queria que a Fer gravasse mais, só que a vida não deixa, né? Isso que é complicado. Aliás, vocês percebem que... A vida é uma merda, né? A maior parte das pessoas que não estão gravando, não é porque elas não querem gravar, cara, é porque elas literalmente não conseguem, entendeu? A coisa não tá fácil pra gente também, infelizmente. A coisa não tá fácil pra ninguém, né? Tá fácil, né? Pra ninguém. Pois é. Mas assim, pode ter certeza que a gente vai mandar esse recadinho pra Fer. Tenho certeza que ela vai adorar. Ela vai concordar comigo que ela é, de fato, mais inteligente do que todos nós aqui. E talvez a gente consiga achar. Ela sabe. Ela sabe, cara. Sabe, ela não precisa concordar. Ela sabe, é um fato. Então, assim, eu acho que... Quem sabe o que o futuro nos reserva, né? Quais lugares do mundo vocês sonham em viajar? Puta, eu tenho a minha listagem. Tá, escolhe três, pra não, assim, no máximo três. Japão, Venezuela, Canadá. Venezuela não. Venezuela? Não, Veneza, né? É, Veneza. Veneza. Nossa! O nome é parecido, desculpa, Veneza. Eu gostaria muito de conhecer a China. A China e a Austrália. Nossa, você tá maluco. Puta lugar apertado da porra pra se ficar. Tem muita gente, falando sério. China e Austrália. Austrália é legal também. Sim. Mesmo que as coisas lá todas tentem nos matar, mas eu como bióloga acho que se tem algum lugar onde a gente vai encontrar Pokémon, vai ser lá. Pokémon de verdade, vai ser na Austrália. É isso que eu ia falar, o problema da Austrália é que tudo pode te matar, né? Japão, por motivos óbvios. Acho que Nova Zelândia também, por motivos óbvios. Boa. E Estados Unidos também, padrão. Eu acho que eu gostaria de visitar a Inglaterra, talvez seja o lugar que eu mais tenho curiosidade de ver, tentar achar a casa do Alan Moore. Falaram que ele aceita as pessoas, se você bater na casa dele, ele, tipo, te recebe. Ah, é aquele bom humor dele, né? É, claro, né? O Japão, eu acho que seria uma escolha de todos nós aqui, acho que fica claro, né, o porquê. E deixa eu ver o terceiro lugar que eu gostaria de viajar, o espaço. Espaço, a fronteira final. Exatamente, tipo, me perder e ver se os Estados Unidos gastaram milhões, igual eles fazem com o Matt Damon, pra me resgatar. Você não é o Matt Damon. Não. Você não é o Matt Damon, cabeça. Sinto muito. É. Você seria ignorado. Seiji, essa é basicamente pra você. Ah, vamos ver. Muitos cantores morreram em 2016 e nos últimos anos. Já pensaram em fazer uma playlist só de cantores que já morreram? Você é uma pessoa bem mórbida, hein, pessoa que manda essa pergunta. Mas é uma boa. 2016, não, mas... De pessoas que, né, que já morreram. Cantores jovens, né, sei lá... Essa próxima pergunta eu acho muito difícil. Lá vem. Tá? Que é, qual o top 3 casts de cada um de vocês? Puta. Nossa. Opa. É muito uma pergunta. Assim, eu vou ter que olhar a lista que a gente lançou. Eu sei os meus, posso falar? Fala. Começando com o podcast sem One Piece. Ok. Tá. Certo. Cast de Dagenhtopa Gurren Lagann. Eu gosto muito daquele cast porque foi uma edição muito gostosa. Eu acho que foi uma das melhores edições que eu já fiz. Eu nunca vou ouvir esse cast. Eu gosto muito daquele cast. E um cast que eu não participei, mas eu não me canso de escutar. E é Isso Me Irrita. Gente, Isso Me Irrita muito. É ótimo, foi um ótimo cast. Ah, eu tenho uma lista, vamos lá. Primeiro, do Arquivo X. Justo. Motivos óbvios. O segundo, que eu escuto bastante, é o anime de futebol. Gosto bastante dele. Ah, é um cast legal também. Muito bom. Ah, eu gosto dele. Nossa, é muita coisa legal, viu? Tem muita coisa boa. E o terceiro, Star Wars. Esse aí é fantástico. Ótimo. Adoro cast. Ele. Ó, eu acho que... Sem assim, né? Não consigo colocar eles em ordem exatamente. Mas eu acho que o cast de Shihaya Furu... Shihaya. Porque, além da gente ter gravado ele duas vezes, é um tema que... sabe, é um tema que todo mundo era muito apaixonado. Sabe aquela gravação que todo mundo queria muito falar daquilo e todo mundo gosta muito? Então eu acho que isso tornou a gravação muito gostosa de ser feita. Eu acho que talvez o Piada Mortal, principalmente porque eu pude fazer lá o meme do Rods, vinheta do Rods... Nananana, e também é um cast de quadrinho, né? Assim, pra representar, acho que cast que eu, dos meus favoritos, de longe. Ai, deixa eu pensar. O terceiro é o Cabeça Quiz, obviamente, né? Não tem nem dúvida. Porque é uma ode a essa pessoa maravilhosa. Obrigado por ter escolhido Piada Mortal, porque é um dos únicos podcasts de quadrinho que eu participei. Eu vou trocar. Tem outros de quadrinhos bons. Mas agora, sendo sério, eu acho que a nossa trilogia dos casts do Batman, que é a Piada Mortal, o Ano 1 e o Cavaleiro das Trevas, são três casts de quadrinho que eu acho muito legais. Que eu acho que a gente, sabe, a gente se esmerou muito pra fazer. Eu acho que é um conteúdo muito legal, de forma geral, assim. Os meus, eu vou colocar o Kingdom Hearts, porque sim, foda-se. Assim, é uma das minhas edições favoritas. Também é um podcast que eu gostei muito. Posso falar? Pode. Esse cast de Kingdom Hearts, eu lembro que eu conversei com a Dri antes dela editar esse cast. E aquele cast, pra mim, ele é um marco da edição da Dri, porque ela mudou totalmente o estilo de edição dela naquele cast. Você me ensinou a editar com esse cast, cara. Você me ensinou muita coisa com ele. Então, esse, o Psycho Pass, que assim, foi uma das edições, eu considero a minha melhor edição, em termos técnicos, e Psycho Pass é um tema muito bom. E o que eu gostei demais de ter participado, mas demais. O Cabeça Quiz. Não, foi o Harry Potter da Zoeira. Puta, Harry Potter da Zoeira. Que cast. Harry Potter da Zoeira é fantástico. Que cast. Tendo sincero, eu quase escolhi o Cabeça Quiz nas minhas opções. Foi tipo... 0,1%, tá ligado? Eu imagino. Eu não sei perder, então eu não gostei dele. E uma menção honrosa ao cast que ficou datado mais rápido, que foi o Made in Brasil, que eu até hoje não me conformo, que tipo, a gente gravou na segunda, na quarta-feira, mudou um monte de coisa, não tinha mais Ministério da Cultura, não tinha mais nada, um monte de coisa que a gente falou não valia mais. Isso foi uma coisa fantástica. Bizarro, né? A gente tem um timing meio mórbido, às vezes. O nosso timing é uma bosta, cara. Não, ele é bom, mas ele é uma bosta, assim, ele é uma coisa meio híbrida. É, o nosso timing é muito estranho. Mas foi um cast muito, muito divertido de fazer. Vocês já pensaram em fazer um cast sobre Naruto? Da zoeira, sim. Então. Quem sabe? Sério mesmo? Acho que você deve baixar suas expectativas, tá? Se você quer um podcast que a gente respeite toda a lore, toda a história grandiosa. Tudo depende do que você quer desse podcast. Se você quiser um podcast tudo sério, depende da sua expectativa. Respeitoso, então, tipo, sua princesa tá em outro castelo, cara. Não vai rolar. Eu gosto da primeira saga, mas a segunda, tem tantos problemas, então eu prefiro zoar tudo. Eu só queria, assim, contanto que a gente. Depois que as pessoas começaram a organizar corridas Naruto em público, eu acho que até valeria a pena, entendeu? Caraca. Todo mundo pode odiar, mas eu acho que todo mundo que gosta de assistir anime ainda sabe pelo menos cantar um pedacinho de Haruka Kanata até hoje. Eu acho, não, mas assim, sério. Se a gente... Eu sei a letra inteira. Ó, eu não tô comparando as obras, tá? Mas assim, se a gente fez um podcast da zoeira do Cavaleiros, que em tese é mais intocável, tem mais fãs, né? Tipo, ó, o clássico daquela merda, aquela filha de bota. Quem dirá de Naruto que não tem toda essa, né? Todo esse peso de clássico ainda. Não. Então... Um Naruto da zoeira eu acho que rola fácil. Não, se a gente fez com Harry Potter e com a Terra-média. Sério, qual a chance da gente... De não fazer. Né, da gente respeitar... É, a gente não respeita nada, se vocês não perceberam, a gente não respeita porra nenhuma. Então. Pode até sair um One Piece da zoeira, porque não pode sair um Naruto da zoeira também, né? Eu acho que deveria sair um anime de porrada da zoeira. Battle Shonen da zoeira, sei lá. Shonen da zoeira, a gente vai ter que gravar isso. Tipo, imagina você misturar todos os clichês e a gente fazer o nosso próprio Shonen de porrada. Vai ser muito louco. Então, Battle Shonen, então. Vamos fazer, não. Gente, é sério, vamos gravar isso. Vai ser muito legal. Eu aprovo, eu gosto. Eu acho válido. Se vocês todos fossem, cada um, né, um mago da série Fate e pudessem escolher qualquer figura histórica para lutar ao seu lado, quem você escolheria e qual seria seu espírito heróico e qual a classe? Nossa. Acho que todo mundo aqui tem uma noção, né, de como funciona Fate? Sim, eu tenho. Fate, você quer dar uma resumida pro ouvinte que não sabe? Basicamente, existe um cálice sagrado, né, que vem a cada 10 anos, se não me engano, e aí você tem um mago, ele tem um representante campeão, né, que é uma figura histórica e dividido em 7 classes, né. Essas 7 classes era Saber, Archer, Lancer, Rider... Caster, Berserker... E Assassin. E Assassin, né, 7 categorias, 7 classes, e cada um vem de uma figura histórica, e eles têm que lutar, cada classe tem que se matar e pronto. O único campeão consegue pegar o cálice e tem o seu pedido atendido. Pergunta, né? Só entender a pergunta, eu quero perguntar para entender a pergunta. Ok. Tem que ser personagens históricos que apareceram na série Fate? Não. Ou qualquer não. Figura histórica. Do mundo, real. Quem você escolheria? Difícil, velho. Ah, eu acho que pra mim o Genghis Khan, cara. Porra! Seria uma boa. Ele seria o Raider, literalmente o Raider, cara, na boa. Deixa eu pensar. É porque essas classes, elas são meio flexíveis, né? Assim, assim, o Saber é um cara da espada, o Archer é um cara do arco, né? O Raider, ele tá montado em algo, o Assassino é um assassino, o Caster é um mago. O Lancer normalmente tem uma arma mais comprida, o Berserker é um cara físico. Forte, então. Eu acho que eu escolheria, assim, de sopetão, né? Sem poder pensar muito, eu escolheria um Berserker. Que seria o Muhammad Ali. Nossa! Foi. É o que ele mais encaixa. Porra! Eu acho que a categoria que ele mais encaixa. Apesar que ele é mais pacifista, né, do que... Ah, foda-se. Assim, nesse ponto, né? Cara. Seria, sei lá, o Muhammad Ali com a cabeça do Donald Trump. Sei lá, se vocês preferirem. Nossa. Pra... Que coisa. Eu ficaria de novo com o Mao Tse Tung, só que eu não sei que classe ele ficaria, entendeu? Assassin. Acho que é o mais perto do... Não sei, eu acho que ele talvez combinaria mais com Caster, que Caster acaba sendo uma classe... Mais estratégica. Justo. Mais estratégica justo. E menos porradeira. É, Caster. Eu acho que eu escolheria uma assassin, da classe assassin, uma pirata chinesa que matou 80 mil pessoas. Não, ela não matou 80 mil pessoas, ela comandou 80 mil pessoas e tocou o terror por séculos e ninguém pegou ela e ela continuou tendo a vida foda de sempre. Ela chama Xin Xin. É da tipo a Carmen Sandiego versão pirata. É, só que muito mais foda, muito mais violenta, matando muito mais gente e comandando 1.800 navios. Então, desculpa, okay. Mundo. É isso que eu quero. Desculpa aí. Desculpa aí. Não, assim, eu sempre que eu penso nessas coisas, eu penso, quem que eu posso escolher que seja grande e faça muito estrago e muito rápido com muita gente? Ah, Putin. Olha aí, ponto. O Putin. Putin montado num urso. Num fucking urso. É o Raider. Ele é o Raider. Caraca. Melhor Raider. Ninguém disse que o urso não é uma montaria válida, né? A pessoa perguntou, impressão minha ou a maioria dos membros do Projeto X tem irmão? Essa é a primeira pergunta. A segunda, alguém tem membros da família que escutam e gostam de podcast? Minha mãe escuta o Projeto X, conta. Minha mãe escutou uns poucos episódios. Ela acha legal o que eu faço, mas ela não entende. E vez por outra, ela aparece causando no quarto enquanto eu tô gravando. Minha irmã também. Minha irmã nunca escutou, eu convido ela pra escutar. Às vezes eu chamo algum tema que talvez ela pudesse gravar, ela não quer, então também vai se fuder. Chamo mais. É, o meu irmão até gosta, mas ele não escuta também. E quase todos no Projeto X têm irmãos, né? É mais fácil contar quem não tem, tipo... Nós aqui temos. Jim não tem. Panda. Poxa, que só. O Tenshi tem. O Tenshi tem, meu irmão. O Tenshi tem, a Fer tem. O Tenshi tem, né? O Vocês Tenshi tem, a Fer tem, o Kiba tem. O Fer tem. O Lucas tem, a gente tem. O Fer tem. A gente tá esquecendo de alguém da equipe? Rods. Rods tem. O Rods tem, irmão. É, praticamente só tirando, então, o Dinho e o Panda. É isso aí. É. O Shuffle vai voltar à playlist? Não depende de mim, depende de você cabeça ainda dele. Então, cara, a gente precisa voltar a gravar essa merda, né? E precisa achar as pessoas. Vocês que criaram a Shuffle? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não tenho nada com isso. Algumas pessoas, a gente quer continuar com o Shuffle, mas tem gente que tá com uma coisinha chamada glicose anal e não quer gravar com a gente, não grava playlist. Então a gente não consegue. E as pessoas que gravariam o Shuffle... É, eu queria que gravassem, porque eu quero gravar mais então, Shuffle. Então, a gente precisa que a fila ande pra aqui, pra antes de voltar na gente, né? Então, e tá difícil. Exatamente. Sugestão, convidados. Shuffle de... É, eu quero ver um convidado conseguir, né? Se expor assim, né? Se expor dessa... Né? Tipo, né? É, gente, isso é uma exposição foda, sabe? Porra. Você vai mostrar o lado mais obscuro da sua playlist. É, realmente uma exposição foda. Não é todo mundo que tá pronto pra essa revelação. Porra, eu botei Amado Batista na minha, cara. Não tem coisa pior do que isso. É, cara, não acho que... Avril Lavigne. Avril Lavigne ou Amado Batista? Mano, pera please. Aí. Pera aí, dá uma compara. Please, please. Raciocina o que você tá falando. É. Amado Batista, velho. Existe uma linha e a gente ultrapassou ela muito. É, cara... Ultrapassou muito. Discutam e cheguem à conclusão de qual é o melhor personagem existente. Eu acho que isso Caralho. Demoraria muito, mas assim, talvez seja melhor cada um falar, tipo, qual vocês consideram um personagem icônico ou que vocês favorito. Histórico? Não, aparentemente da ficção, assim, tipo, personagens criados. Ah. Assim, um personagem que vocês tenham um carinho especial pra algum. Porque assim, se a gente se debater aqui, a gente não vai chegar, acho que... Vai chegar no lugar nenhum. Olha, eu tenho, assim, duas personagens, três personagens, eu não consigo escolher uma só. Tem um altar na minha casa que é dedicado a três personagens. Risa, Hawkeye, Peggy Carter e Yuna. As três são donas da minha vida. Tirando o jogo bosta da Yuna, eu acho... Por que você não vai a merda? Não, tô brincando. É... Inclusive, uma vez eu vi, eu não li a matéria toda, mas era tipo, porque a Yuna é waifu perfeita definitiva. Cara, a Yuna, ela é a waifu do mundo, entendeu? Ela é a melhor personagem de todas, eu gostaria de casar com ela. Eu casaria com qualquer uma das três, na verdade. É uma boa trindade de personagens. Eu deixaria a Peggy bater em mim, cara. É justo. Quem não, né? Quer dizer, como se a gente tivesse escolha, né? Se ela quisesse, efetivamente... Se ela quisesse, eu falar sim, senhora, obrigada, senhora. Exatamente. Se fosse assim, eu tinha uns três personagens, pelos motivos errados também, né? Um é o Onizuka. Ok. Puto Onizuka, okay. Velho. Outro é o Kamina. Caraca, Kamina. O Kamina. E outro é o Arima Kenji, lá do Scramble. Você quer que eles batam em você também, Seiji? Não, porque os três, cara, são três delinquentes malucos, cara, que maneiro pra caramba. Eu gosto dos três. O Kamina, eu acho que é pelo motivo certo, assim. Entendeu? Porque ele, de fato, é um dos personagens definitivos da vida. Eu acho que, assim, se eu tivesse que... Não vou falar aqueles que eu acho que são meus favoritos, mas talvez aqueles que eu acho que eles, assim, eles têm a melhor construção, não do ponto de vista de profundidade, mas assim, eu acho que são personagens que são especiais pelo impacto e pela quantidade de quão amplo eles conseguem ser. Então, assim, talvez o primeiro que eu escolheria nesse ponto não é o meu herói favorito, mas eu acho que eu escolheria o Batman. Acho que, assim, quão extenso você consegue trabalhar ele, um personagem que já tá aí há 75 anos, um personagem que ainda é atual, um personagem que passou pela mão de centenas de roteiristas e que ainda assim, a grande maioria conseguiu manter uma essência muito boa, é um personagem que eu acho que eu gosto de ler ele, independente de quem tá escrevendo, da fase que tá sendo escrita. Eu acho que ele é um personagem nesse ponto atemporal, acho que junto com o Superman, mas o Batman eu gosto um pouco mais do Batman do que o Superman. Eu acho que, assim, dentre construção de personagem, eu acho que, por exemplo, o personagem do Forrest Gump é um personagem que eu acho incrível. Tem toda uma profundidade quando você assiste o filme sobre o que realmente vale a pena, sobre toda a questão do ser humano, sobre a questão de objetivos, sobre a questão dele, da própria deficiência que ele tem, sobre a questão dele estar contando uma história, dos objetivos dele. Eu acho que que ele é um, sabe, é um personagem que ele sai, assim, do filme, assim, ele é uma figura, o filme todo é sobre a história dele. Eu acho que o Tom Hanks ali fez um trabalho inacreditável. Eu acho que é um personagem que ele tem uma importância muito grande, ele te faz questionar muitas coisas, é um personagem diferente porque ele é um herói totalmente fora daquilo que Hollywood costuma te trazer, então eu acho que ele seria talvez dentro dessa minha lista, e eu não consigo, talvez eu mude essa lista amanhã, entendeu, por exemplo. Mas eu acho que hoje a D aí me deu uma ideia que eu colocaria, eu acho que o Ed de Fullmetal, eu acho, entendeu? Eu acho que é do, se a gente colocar de qualquer personagem que teve aí o, né, todo o caminho do, no caso do Jornada do Herói, eu acho que poucos personagens conseguiram fazer isso de uma, ou poucas obras, né, permitiram ao personagem fazer isso de uma maneira tão completa, de uma maneira tão bem construída, de uma maneira tão humana e com tanto sentimento, sabe? E eu acho que, bom, a gente já falou, eu não falei especificamente, mas a gente já falou até cansar, e a forma como Arakawa fez pra escrever esses personagens é incrível. Eu acho ele um personagem fantástico, assim. Dentro daquilo que estavam dizendo assim, do clichê do herói, eu acho que ele mostra como um clichê pode ser feito de uma maneira boa, de uma maneira que, assim, você não fica, puta, mais um herói de aspas shonen, com a missão e blá blá blá, com objetivo. É o herói mais humano, né? É um herói bem mais humano. Nossa, é, assim, tudo, né? Todo Fullmetal tem essa característica de ótimo personagem, mas eu acho que por essa questão do herói eu escolheria ele como meu terceiro, mas assim, é uma lista que eu falei, daqui a 15 minutos eu posso mudar ela, tá? Uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil, só bota a gente em saia justa e agora eu quero ler Fullmetal de novo. Ó, eu pensei bem aqui na minha cabeça, tá? Porque como? Você não ia pensar com a barriga, né, cara? Você pensei bem na minha cabeça, tipo... Na verdade, eu penso muitas vezes com a barriga, né? Como me limitaram aqui apenas um de One Piece, cara, eu vou sair um pouco da caixa, da minha caixa, que eu sempre falaria Luffy, alguém da tripulação, essas coisas. Eu vou falar Shanks. Justo. Porque eu acho que, assim, no mundo real, ele seria um pirata de responsa, realmente, entendeu? Ele é alguém que, tipo, eu conseguiria imaginar falar sobre histórias do Shanks, de piratarias dele, entendeu? Eu consigo... me imaginar isso daí, entendeu? E ele é o cara que você, tipo, a princípio você não dá nada. É. Sei lá, tipo, no primeiro episódio, você fala, quando ele aparece, ele, tipo, é um mendigo. O Zé Ruela, né? É, o Zé Ruela. Aí depois, quando você ama, você fala, caralho! E ele é o cara que qualquer coisa, se existisse... Mano, imagina se o Shanks existisse no Brasil, tá? Porra! Aí ia estar... Imagina na votação do impeachment. O Shanks ia chegar e ia falar, para com essa porra, e, tipo, ia todo mundo parar assim e olhar pra ele, tá ligado? What? Caraca, a mente do Mugi funciona de uma maneira muito curiosa. Outro personagem, eu escolheria o Homem-Aranha, porque se tem que ser alguém pra salvar o mundo, tem que ser o Homem-Aranha. O Panda ia falar que é merdeiro. E por último, eu escolheria Dumbledore, porque se existe Dumbledore e se existisse Hogwarts, eu ia poder ser selecionado aos 11 anos e eu não estaria aqui hoje. Que lógica mais estranha, cara. A cabeça do Mugi. Você só queria escolher seu bruxinho aleatório de Hogwarts, em vez disso você escolheu o seu maior filho da puta da história. Ele realmente, o Mugi, ele seria realmente um, na melhor das hipóteses, você seria tipo um cara genérico da Lufa-Lufa, teria morrido. Você seria o Colin Creevy, no máximo. Vocês estão tirando o Lufa-Lufa só porque ainda não saiu Animais Fantásticos. Não, eu gosto da Lufa-Lufa. De uns tempos pra cá, eu tô gostando muito da Lufa-Lufa, porque agora que com Pokémon GO, que eu entrei no Instinct, que é basicamente a Lufa-Lufa do Pokémon, eu tô entendendo como as pessoas se sentem, entendeu? É um lugar amistoso, você faz amigos ao invés de brigar com as pessoas, é legal isso. É muito maneiro isso. A Lufa-Lufa teve dois bruxos, um morreu, o outro foi expulso. Tá bem, ok. Basicamente, eu acho que são essas perguntas. Algumas a gente não respondeu, acho que não encaixava, algumas eu juntei, no caso aquela da Dri, que era um gosto em uma, algumas repetidas, né, com a mesma temática. Mas eu acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado, vocês ouvintes. Espero que vocês, meus colegas, tenham gostado também dessa ideia de responder perguntas aleatórias das pessoas. Eu vou ser sincero, eu tava com mais medo antes de começar. Eu achei que ia vir umas coisas muito cabeludas. Eu achei que ia vir alguma coisa muito bad. Mas tô feliz, vocês não me desanimaram, queridos ouvintes. A tia Dri tá feliz com vocês. Eu acho que os ouvintes foram comportados até demais, hein, cara? Então, aí aquela coisa, a gente não sabe se foram os ouvintes ou se foi o filtro, né? Eu acho que foram os ouvintes, porque filtro eu dou cabeça, eu não vou esperar. Ela não confia. Eu não confio. Ah, mas isso é legal. Se vocês tiverem alguma outra curiosidade, eu não sei, a nossa vida é meio boring, mas se vocês quiserem saber qualquer outra coisa, mandem mensagens, a gente responde, a gente... Ou não, sim. Vocês perceberam quem que sabe? A gente tem uma galera que meio forever alone, então se vocês quiserem fazer algum investimento... Quem sabe se vocês mandarem muitas perguntas, a gente faz um outro... Exatamente, com outras pessoas. Na pior das hipóteses, a gente manda vocês a merda, é isso. Não, nossa mãe ensinou a gente melhor que isso. Ah, sim. Existia uma fala que o pessoal fala, na pior das hipóteses, você escutou um não. Já vi tanta pessoa que só não escutou só um não, velho. Então... pobres, coitados. Aquela história, mortais. Né? Exatamente. É. O chão não passa, né? O chão não passa. Depende. Ah, passa. Passa. Né? Dá pra cavar. Depende. Dá pra cavar bastante. Dá pra ir fundo. Dá. E assim vocês entendem porque que minha vida é do jeito que é. Porque a gente aprende a cavar. É. Enfim, né? Bom, acho que é isso, né, galera? Mas eu acho que é isso. Então esse, caros ouvintes, é o nosso projeto de aniversário desse ano. Espero que com isso vocês possam ter conhecido melhor a gente de alguma forma. Apesar de eu ainda querer uma explicação da pessoa da pergunta da Centopeia Humana, o que exatamente você queria saber? Não, não, não, só esquece isso da sua mente, Idri. Não, manda essa pergunta pro Rods. Ele vai ficar muito feliz de responder essa pergunta. Eu gostaria de saber que, tipo, Rods, você tem escolha, né? Tá aí, olha, se algum de vocês conseguir falar com o Rods, pede pra ele responder numa gravação, numa chamadinha de Skype e joga o áudio lá. Eu queria escutar a resposta dele. Obviamente ele não vai responder, gente. Não, conhecendo o Rods, ele não... né? O Rods, como não. Mestre da esquiva, ele conseguiria de todas as formas. O rei da esquiva, O rei da esquiva. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado, seja porque conheceram mais a gente, seja porque riram das besteiras que a gente acabou respondendo aqui. Nossa. Ainda fico triste de ver que vocês não escolheriam um mundo onde eu fosse o líder supremo. Já que eu acho que é um mundo com potencial. Não mesmo, não mesmo. Eu acho que é um mundo com potencial. De novo, o suicídio ainda é uma opção. Vocês não conseguem enxergar quão belo e quão, assim, utópico seria esse mundo. Mas, tudo bem. É assim, sabe o mundo de Sauron? Então, é meio assim, meio parecido. Gente, eu só consigo pensar uma coisa meio tipo Panem, sabe? Isso não é legal. Mas então é isso. Nós ficamos aqui, agradecemos, obviamente, todos vocês ouvintes por terem nos escutado, seja nesses últimos 4 anos, seja se você começou agora. O Projeto X é feito pela nossa vontade de entreter vocês, sempre. Claro que a gente, como a gente falou, o nosso gosto aqui é de falar dos temas que a gente gosta, é de conversar sobre as obras, sobre os filmes, sobre os animes, sobre qualquer coisa que a gente acha interessante. Mas ainda assim, se não fosse pra entreter vocês, na verdade, não teria sentido a gente fazer tudo isso, né? Então vocês são uma parte fundamental disso, e por isso que a gente gosta de incluir vocês nesse processo de mandar pergunta, de e-mails, de responder. Todo esse processo é o que faz realmente essa roda continuar girando do Projeto X. Girando. Que droga, Mug. Uma frase bonita do cabeça e o Mug estraga. É. Tem que ser o merdeiro mesmo, né, cara? Cada um tem o lufa-lufa que merece. Mas então é isso. Nós nos despedimos desse episódio especial. Vocês vão ficar agora com os nossos melhores momentos. Alguém mais tem alguma mensagem final antes de nós nos despedirmos e irmos para os momentos especiais e selecionados? Eu acho que é o que a gente tem falado, os casts de aniversário e tudo mais, e como o Cabeça muito bem falou, a gente não é nada sem vocês, o nosso trabalho não tem sentido sem vocês, então muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo feedback, muito obrigado pelos e-mails, pelos comentários, pela interação no grupo, pela interação nas páginas, pelos downloads, pelas perguntas que vocês mandaram, que a gente deu risada demais aqui agora. Obrigado por tudo, obrigado por todo esse carinho que vocês dão pra gente, a gente espera continuar retribuindo ele da melhor forma possível, a gente espera que o nosso trabalho esteja sendo da altura do que vocês estão querendo, a altura do que vocês merecem, certo? E continuem com a gente, porque ano que vem, se tudo der certo, se a gente continuar nesse pique, ano que vem a gente vai estar aqui de novo no aniversário falando mais merda e continuando a ser isso e cada vez melhor e com cada vez coisa nova, e é isso que a gente quer, continuar falando pra vocês e continuar com essa amizade legal que a gente tem com vocês. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todo esse carinho de vocês e a gente continua se vendo. Beijos. E eu queria terminar falando pra staff, manda esses áudios que eu vou materializar logo. Sempre, seja o senhor barriga dos áudios. Senhor barriga dos áudios. Bom, paga o aluguel. É isso, pessoal. Ficamos então por aqui e vocês vão escutar agora os melhores momentos e até semana que vem. Falou! Beijos. Falou. Tchau, tchau. Falou. Oração do Ouvinte. Podcast nosso que estás no feed. Santificado seja o nosso host. Venha a voz ao nosso agregador. Seja lido o nosso comentário, assim no post como no e-mail. O episódio nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que digitam errado. E não nos deixeis cair em maldição, mas livrai-nos da surdez. Amém. começando mais um Projeto X Podcast. Eu vou mostrar pra vocês como vencer essa quest. O tema de hoje não é para os otários, a gente vai falar dos artistas que nos marcaram. Eu sou Flávio Kiba e curto uma canção, mas meu gosto musical não é nada bom, não. Nossa, que forçado essa última, cara. Cara, desiste do freestyle. Eu sou rapper, cara. A grande maioria das pessoas que eu conheci que não gostou tanto de Sakamichi, tirando o Jim, a grande maioria das pessoas que eu conheci foi porque foi em Sakamichi procurando um anime musical, entendeu? Uhum. E, cara, não. Eu não falei que Sakamichi é ruim, gente. Eu só falei que não é essa Coca-Cola toda. Tá certo. Coca-Cola também não é essa Coca-Cola toda, a gente não briga por isso, mas enfim. O quê? Como assim? Agora pegou Vamos pesado. Deixar essa discórdia pra outro momento. Não vem falar disso com gordo. Não fale mal de Coca-Cola. Mas pra mim a melhor coisa é a parada, é a reinvenção histórica dele da Ku Klux Klan lá. Que é os caras da máscara branca. Quem fez essa bosta? Aqui, os caras começam a reclamar. Foi a esposa do cara. Por que que a máscara tá mal cortada? Foi a minha mulher. Porra, ela fez com todo carinho, tá ligado? Aí eles começam, então vamos fazer assim. Dessa vez a gente vai sem a máscara. Vai sem reclamar da máscara. Aí da próxima vez, com um pouco mais de trabalho, a gente faz de máscara. Bora pegar. Ó, o resumo do meu final de semana. Eu assisti um drama de 15 episódios, uma hora cada, que eu comecei no sábado à noite e terminei no domingo. São pelo menos 15 horas assistindo direto no final de semana, meu Deus. Isso que eu vi mais episódios de outro drama. Ei, beleza. E você não vê luz do sol, você não... Luz do sol, eu fechei a janela do quarto pra não refletir na tela do computador. Luz do sol. Tá maluco a luz do sol. Quem precisa de luz do sol é planta. Vamos parar, entendeu? Ninguém aqui faz fotossíntese, né? Cara, se a gente fizesse fotossíntese ia ser melhor nesse ponto, porque a gente ia poder fazer fotossíntese e não ia precisar parar pra comer, cara. Não ia precisar parar pra buscar comida, entendeu? Era só... Mas o sol bate no computador e atrapalha, não dá certo. É, não. Exatamente. Põe a mão fora da cortina, pronto. É uma questão de logística, de posicionamento das coisas. A mão te alimenta o corpo inteiro. A planta funciona assim, pelo menos. Sequestra prisioneiro, você vai fazer o quê? Bota ele num barco, joga ele no buraco infinito com um monstro dentro. Eles têm um tesão por buraco no universo de Star Wars, cara. Tesão por buraco, tá cheio. Tesão por buraco. Vamos mudar de assunto. Interprete da maneira que você quiser. Vamos mudar de assunto. Começa com agora a parte boa, né? Que são os diálogos do jogo, cara. Eu não sei que bodega eles fizeram lá nas redublagens, na hora não, de... Não, eles traduziram muito mal, cara. Não, a dublagem é horrível, gente. Pá. É muito mal feito, cara. É muito não, não. A dublagem é a tradução. Vamos combinar os dois. As duas coisas, cara. Mas, tá cara, tudo. Mas aí eu dependo, cara. São esses erros que fazem a parada virar um clássico, assim, né? A galhofa aceita, né? Pelo... Dudley, I smell your blood. You're a vampire? Could it be? That strength, that beauty. You're the son of Lord Dracula. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Wait, I beg of you. What have I got? Eu tô na expectativa da Rowling criar a versão detetive no mundo dos bruxos, cara. Pô, seria legal pra caramba, Fer. Teve uma hora que a Robin, ela meio que fala assim, olha, eu preciso pegar um trem na King Cross. Eu falei, porra, é a hora do crossover. Ela tá entrando em King Cross e ela vê dois jovens correndo com um carrinho. Que coisa. Em direção ela vai ter o Hagrid, né? Tinha um cara gigante lá na King Cross, né? Era a hora do crossover, entendeu? Ela perdeu aí, ó. Ela, de repente, tá andando na plataforma e alguém empurra, ela bate sem querer entre as plataformas 9 e 10, quando ela vê, ela encontra o Expresso de Hogwarts. Caraca, né? Imagina. Cormoran Strike não. Investigando o mistério da plataforma que imagina, sobe, que e aí a gente sobe, vai né? Ter um livro que a dupla de investigadores é a Hermione e a Robin, no mundo da magia. Meu Deus. Ah, muito bom. Cara, você só sorri com isso, velho. Só sorri. O problema do Sag Drop é que... Cala a boca, gente. Faz o seguinte que eu vou mandar vocês ouvintes fazerem. Só assistam a porra do mangá. Ah, só do problema, desculpa. Só assistam a porra do anime. Só assistam a porra do anime. Não vão atrás do mangá. Vocês não vão atrás do mangá. Ô, Mug, você tá bem? Não vou atrás do mangá. É muito legal você comer uma coisa que você plantou, tá ligado? Seu, tá ligado? Você sabe a procedência daquilo, né? Todo rolê de você ver crescer e tudo mais. Isso é uma coisa que você plantou. É tipo um filho, só que não, né? Porque no final você acaba comendo ele. Que horrível. Que horrível, velho. Assim, as definições de close errado foram atualizadas, né? Sabe o outro conteúdo nacional também que também tinha antigamente? Aqueles Power Rangers da Globo, ou era do SBT. Power Rangers da Globo? Qual é que era o nome? Lua. Caraca, Cavaleiros do Futuro! Quantos anos vocês têm? 15? Bons tempos. Porra. Não, eu vou fazer 30 anos, vocês estão malucos. Calma, Kiliano. Calma, Kiliano. Eu vou me cortar aqui, gente. Basicamente, o mestre mental, né, do Clube do Inferno, ele se interessou pelos poderes cósmicos da Jean que o Sage estava comentando. Nessa época, enfim, ela tinha os poderes da Fênix, que eram quase ilimitados. Era uma deusa no universo Marvel. Uma deusa, uma feiticeira, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Desculpa. A origem do nome Ghibli, sim, eu vou falar errado que é Ghibli, mas o correto lá no Japão é Ghibli, né? Ghibli. Mas todo mundo fala Ghibli, então eu sinto muito, cara, eu não consigo falar Ghibli, não. Sinto muito, vou falar Ghibli, você pode... Não. É, então, Ghibli. Ghibli. Mas caraca, é isso mesmo? Caralho, que beleza. Eu nunca mais vou conseguir falar errado, tá ligado? Eu só falo Ghibli. Tava indo no cliente. E o que acontece? Onde eu almoçava no restaurante, que era lá em Osasco, pra vocês verem onde é. Toda vez que você almoçava, eles davam uma paçoca pra você comer junto, tá ligado? Meu, tá aqui. Vamos nessa. Aí eu comi, beleza, normal. Aí, tipo, depois de um mês indo nesse cliente, caralho, cadê minha paçoca? Me dá minha paçoca. Foi pago em paçocas, que beleza. Em paralelo com Dota, você tem que destruir a base. Se você entra naquela zona da base, seria o touchdown do time. O que não deixa de ser destruir a moral do adversário, né, cara? Exato. Você penetrou, né, todas as defesas. Você mostrou... Porra! Caraca, hein? Tem todo um... Piada da quarta série. Parabéns. Parabéns pra galera. Aí. Mas... Vamos lá, então. Jim! Escolha a sua categoria. Ainda tá valendo 1000 pontos, né? Ainda 1000 pontos. Então eu vou pegar coisas que o Cabeça curte, porque ele não vale muito essa categoria. Só que lembrando ela, cara. Trouxa. Ainda bem, porque a minha esperança é que você zere agora. Ô, louco. Como a punição ali arranca 1000 pontos ainda. O casamento seria o fim da série, vamos colocar assim, tipo, o casamento ele seria quando a série finalmente morreria. A série tava fazendo sucesso. Então eles falaram, por que a gente não segura? Caraca, Rod. Fica aí, né? Pra quem quiser interpretar da maneira que quiser. Na verdade, vai, o que eu assisti, acho que no Adult Swim, deve ter sido Beyblade, que passou Beyblade. Adult Swim não passou Beyblade, Mook. É, Adult Swim passou Beyblade, velho. Não, Adult Swim é aquele Adult Swim que passou depois da meia-noite, sexta-feira. Sim! Que desenho adulto. Mas passou o Beyblade, eu juro. Nem era do Cartoon, era da Fox Beyblade. Cara, eu juro que passou Beyblade. Beyblade passava na Fox Kids, Mook. Você tava bêbado. Primeiro filme que eu comprei ali foi o Don Juan DeMarco. Ai, esse filme é lindo. Então, pra ver como é velho o negócio, era um filme meio que novo. Recente pra época, porra. Época que o Marlon Brando ainda tava vivo, pra ter uma ideia. Marlon Brando, né? Grande Marlon Brando. Então. Inclusive, esses dias eu encontrei essas fitas. Eu pensava que você tinha encontrado o Marlon Brando, eu ia falar, corre! A mesa branca. O jogo do copo? Em Tabuídia? Então, a gente consegue encontrar essa galera. Não, eu não quero encontrar. Aí o Marlon Brando chegou pra ele e falou: eu tenho uma proposta que você não vai recusar. Oh. E aí, claro, é um trabalho que já, pra quem conhece é o trabalho do tanto da Eco quanto do Grubin, sabe que eles têm essa muito dessa estética, dessa forma de trabalhar no quadrinhos A2. Que, se não me engano, o Vinícius também não tinha gostado no começo, não também é? Não, o Olha primeiro aqui. Não gostei. Caraca, sem coração, que absurdo. Ah, Vinícius, não estranhe se tudo que tu falar tiver sido cortado. É, se por algum motivo o seu áudio ficar, entre aspas, ruim e cortado... Tá? Então, mas é engraçado que vai ser só o teu áudio, da Carol não vai ser o problema. Ótimo. Só vai ser engraçado. Carol. E acho que é isso aí, moçada. E só pra concluir, assim, de uma maneira legal, 1h11 de gravação e ainda não falamos, já acabou, Jéssica. Você tinha que ser aquele cara, né, velho? Tinha que ser. Eu sou o Flávio Kiba e eu só aguento correr 6 km por hora. Você testou? Testei. Aqui é o Mug e eu não consigo nenhum. Você não corre, né, Mug? É. O Mug seria o Flash Reverso. Olha, realmente. Assim, eu queria ser humana, mas eu tenho azar. E eu acho... Eu não quero ser idiota. Fala, eu vou ser humano. Todo mundo quer ser humano. Como assim? Não se escolhe, tu nasce só. Entendeu? Só nasce. Considerando a minha idade, eu seria da raça do Yoda, eu acho. O Seiji seria o Yoda, basicamente. Com certeza. Yoda eu seria. O sim. Velho esclerosado. Materializar o podcast e depois eu farei. Pois, imagina, precisando, estamos à ordem, precisando de especialistas em alguns temas, pode chamar que, dependendo do tema, eu manjo. Porra. Se for Pokémon, então, puta que pariu. Ih, podcast de Pokémon é muito concorrido aqui. Mais um! Nono cast de Pokémon. Mano, próximo podcast de Pokémon com 10 participantes. Never caraca, stop. O PXP vai ser Pokémon X-Cast. Caralho. Não, projeto X-Pokémon, cara. Tem uma resistência que impede Pokémon. Isso de acontecer, porque senão... Mas é isso aí, moçada. Agora a gente vai fechar aqui esse arco e entrar na zona do spoiler após a introdução com o leleque, leque, leque. Da UP. Ah, leleque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, leque, mais um Projeto X Podcast e hoje nós vamos adentrar no mundo do show business, da atuação, sei lá, um mundo maluco de gangues, de demônios e afins. Vamos falar de Skip Beat. Yes! Oh, yeah. Love me! Love. Eu tinha que pegar esse efeito, né? Precisa, precisa. Todas as várias versões desse efeito, né? Love me! Rotaru no Haka foi passado na minha escola. Caraca, velho, que sacanagem. Essa professora é maluca. Que pesado. Meu Deus do céu. Ah, não, mas é, depois passou o Totoro. Aí tá tudo bem. Tipo, antes do Entei já tinha esse cara. Assim, ó, vocês querem ver o Totoro? Beleza, mas vocês vão ver o Rotaru no Haka. Vocês têm que ver antes do mundo dos vagalumes. Vão sofrer, caramba. Escreva um texto também, tá? Só pra... Aí você escreve bem grande na folha. O mundo é uma bosta. Uma lagrimazinha assim caindo. Não, não. Tá, assim, peraí, isso parece uma carta de suicídio, mas é? Caraca. Mug, vamos lá. Em 1967, a CIA criou uma curiosa técnica de espionagem que não funcionou. Qual era essa técnica? Valendo. Qual é a sua resposta, mano? Não faço a menor ideia. Você pode chutar, nem o chute. Pera, pera. 1997. Não. 1967. Internet? Não, a internet não deu certo. Eu falei que é um método que não funcionou. Não faço ideia, velho. Resumindo assim, o futebol americano, ele basicamente pontua quando você consegue invadir a área do inimigo. O que é você invadir a área do time inimigo? É você marcar o touchdown. É tipo no Dota quando você destrói a base do inimigo. Pra nossa galera que talvez entenda melhor essa analogia. O pessoal que não entende Dota, whatever pra eles. Ah, quando eu era mais novo, eu tinha problema de comer salado. Hoje nem tanto. Mas a questão é que... Ah, eu pensava que você ia dizer que tinha problema. Eu falava, então, Mug, precisamos conversar. Que mancada. Não é fácil quando você mora sozinho. E aí, tipo, você não tem pessoas muitas vezes próximas. Aí você fala, às vezes, por exemplo, olha a merda que eu fiz outro dia de maratona, aspas, né? Eu fiz, tipo, uma maratona na TNT de filmes de menininha. Patricinha de Beverly Hills, 1 e 2. Melhor maratona de todas, muito bom. Não, não é merda, não. É maravilha. Não é merda. Ele, eu até comentei isso lá no LegCast também, mas ele estreou o gênero, né? Que é boxe dramalhão. Porque não existe um filme de boxe feliz nessa porcaria de planeta Terra. Não existe um. Não, é, então, todo filme de boxe tem tristeza, amargura. Ah, pessoas sofrendo, é sempre. O filme até hoje é igual. Hajime no Ippo, boxe dramalhão. Até o documentário do Popó é triste. Mas eu acho que é por outros motivos, mas tudo bem. Eu vou ter que... A gente vai ter que escolher, então. Uma obra que eu gostei muito de ter maratonado, foi uma que eu maratonei um pouco mais de tempo, foi Bacano. Bacano também é um anime curtinho. Pô, Bacano é Bacana. Ah, sabia! Que comum sabia. Que nessa chamada, puta merda, por favor! Como? Essa eu vi de longe como. Também. Essa eu já tava esperando já. Sabe aquela coisa, você ainda tem um pouquinho de fé na humanidade esperando? Não, ele não vai ser esse cara. Ninguém vai falar isso. Mas não, falar. Obrigado. A gente não espera nada e ainda assim se decepciona. Puta que pariu. Sempre quando alguém falar que assistiu Bacano, eu vou falar que Bacano é Bacana. Mugi, você nasceu com o espírito do tiozão muito forte já, cara. Porra, é forte, hardcore, né? Nossa. Mugi, quando vai ver o pavê, ele vai falar, meu Deus, o pavê é pra comer. Gente, e é assim que você não é convidado pra nenhuma festa mais. Eu gostei bastante da atuação dele, mas eu acho que ele tem um problema. Ele tem um tique, na verdade. Se eu não reparei, agora eu vou reparar pra toda, você. Toda cena que ele faz, ele dá uma olhadinha pro lado como se não fosse com ele. Ele faz a egípcia. Ah. Egípcia! Então, nossa, eu reparei isso no começo, tipo, toda hora, toda cena dele eu reparava nisso. Ele nossa, é bom, ele não mundo... é ruim. Todo mundo que me perguntar agora, quem é o Harrison Wells? Ele é o cara que faz a egípcia. Que faz a egípcia. Melhor significado. A tecnologia hoje de brinquedo é muito maior se você fizer um tema de animais, dinossauros, seja o que for, de inseto, do que se você fizer de um veículo, por exemplo. Não teve de insetos ainda, seria interessante ter. É, velho. Seria legal um Sentai de insetos, apesar que o Kamen Rider começou com insetos. Não, mas o próximo o Super Sentai tem boatos que dizem que vão ser de insetos e no espaço, né? Então... Nossa, mano. Gafanhotos espaciais. Não. Então, mas é boatos. Calma aí, vamos ver se eu confirmo ou não essa história, né? Ai, cara. Eu queria ver um inseto que sobreviva no espaço, então vai ser interessante. Tropas Estelares, porra. Já viu esse filme? Exatamente o que eu tava pensando. Já viu esse filme, porra? Verdade. Agora o inimigo deles vai ser a Argentina, né? O último chefe é o Maradona, né? Maradona. Então hoje nós iremos falar sobre o anime Arakawa Under the Bridge. Na verdade, não só anime, a obra como um todo, né? Enfim. E juntos aqui estamos numa equipe já bem dorgas aqui. Quer balinha azul? Quer balinha? Balinha? Caramba, já vai começar com isso? Balinha. Meu Deus do céu. Primeira coisa a ser dita, antes que comecem, nós não temos nenhuma relação com esse cara. Não nos prendam, Polícia Federal, por favor. Não temos nada a ver com isso. Eu não conheço esse cara mesmo. Aqui é o Mug. Eu tô pilhado. Caramba. Mug, escolha a sua categoria. Vamos de livros e HQs. Livros e HQs, ok. Agora você tem 6 perguntas disponíveis. Qual é a sua escolha? 3. Ok, ó, vamos lá. Presta atenção, Mug, presta atenção. Foco. Quem é o quadrinista chamado o pai dos patos ou o homem dos patos? Já posso falar? Pode. Seiji Toki. Ok. O Mug está usando seu Seiji Toki. Seiji, você tem 10 segundos começando agora, pra pensar. Peraí, repete pra ele, né, cara? Quem é o quadrinista chamado de o pai dos patos ou o homem dos patos? Contando. Seiji, sua resposta. Resposta, não sei. Peraí, porque quando Seiji, eu perco... Você perde 500 pontos. Eu tô com negativo 500, menos 500. Cara, isso é demais, velho. Menos 500 pontos. Começamos bem. Começamos bem. Que uma das críticas que eu li, que o pessoal falava, nossa, mas como que esse homem ele consegue descrever tão bem roupas femininas? É, eu vi isso. Que era efetivamente uma mulher. O autor tinha sido elogiado por isso, mas era uma mulher, na verdade. Não, adorei uma estrela descreve roupas femininas muito bem. Bom, Vinícius, eu não preciso apresentar mais, né? Que beleza. Posso? Pode. Pode, sempre. Tá, só quero começar com o seguinte. E aí, ao final, vem o episódio de novela aí, quase que o Zack Snyder faz hoje, que o mestre mental ganha do Ciclope, aí ele cai no chão, e aí tem a fala do Noturno, como ele está imóvel. Ele está imóvel demais, Tempestade, Colossus, o peito dele não está se mexendo. Ciclope parou de respirar. Ele está morto. E fecha a edição. E aí, quando abre a edição seguinte, é Tempestade, Colossus, vejam, Ciclope está vivo. Ah, essa falha de comunicação, meu Deus. Não. Fala pessoal, primeiramente aqui é o Mug, realmente eu sou o Mug, tá? Essa é uma voz alternativa minha, mas fora isso, eu sou o Mug e eu quando assisti Full House, eu sempre quis ser o Uncle Jess. Assistindo Fuller House, eu descobri que eu virei o Uncle Joey. Com essa voz aí também? Caraca, que fim! Que fim, que merda, né, cara? Trágico fim. Com essa voz aí, com certeza agora o Mugi. Agora segura um bonequinho, faz a voz dele. Tem hortelã, tem um puta pezão de manjericão. Tipo uma tortinha. Uma hortinha. Hortinha. Nossa, hortinha. Eu falei tortinha. Plantação de tortinha. Plantação de tortas. Parece maneiro. Ser interessante. Ia ser, nossa, ia facilitar minha vida, mas então. E eu tenho que falar uma coisa. E sim. E essa frase vai pegar muito... Vai ficar estranho pra caramba, viu? As salsichas dos alemães são maravilhosas. Porra. Ah, que delícia, cara! Gente, por favor, isso... alguém isola essa frase e usa ela fora de contexto em algum momento. Peraí, rapidinho. Para todo mundo. Kiba que vai editar esse cast, use isso como vírgula sonora para o resto desse podcast, por favor. As salsichas dos alemães são maravilhosas. O Anakin tinha, ou é o que o Obi-Wan usava na nave dele? Ele tava nas naves, ele é explodido. É o Obi-Wan. É o Obi-Wan, porque o Anakin usava R2-D2, né? É, então, é verdade. É o droid do Anakin, que ele é explodido no começo do filme 3, lá na nave dele. É, o do Obi-Wan, Eu digitei Obi-Wan droid e apareceu exatamente esse. É não é? É esse mesmo que eu quero. Que ele é meio cromado, assim, e tal. Outro que do céu tá olhando e fala, que filha da puta, morri por você. Seu bosta, e não teve droid nenhum. Tava vendo aqui que falava que ele tinha um bíceps de 24 polegadas. Rapaz. Ah, a televisão. Cara, eu tô gravando no monitor de 24 polegadas. Cara, é o Hulk Hogan no auge de carreira, porra. Cara, é sinistro. Fora isso, logo em seguida, cara, teve um boom do Koyuki, né? Sim. Que o Koyuki cantou junto com o Dying Breed, velho. Mano, parecia uma gravação de um filme também, da turnê do Dying Breed. Cara, eu posso me falar que eu me senti um pouquinho assim uma vez na minha vida. Isso apareceu em algum filme? Não. Vamos lá. Eu me senti um pouco assim quando eu cantei junto com o pessoal da Kazoku Nibana no UPBC. Eu lembro desse show, né? Não, mano. Deve ter sido um negócio muito legal pra quem assistiu, né? Você terminou chorando o show, né? Pra ter uma ideia. Porra, sério, cara? Tem fotos disso, dele chorando. Não, foto não importa, queria vídeo disso, queria ver. Foi um bagulho muito legal, me tocou, entendeu? Então, eu imagino mais ou menos como o Koyuki se sentiu, cara. Na boa, é porque o Koyuki era tipo um puta de um fanboyzinho também da Embrid, né? Um dia como o Koyuki, boa. Que isso. O Mugi se tornou no Koyuki. Meu Deus do céu, coitado. O único problema é se você for um brasileiro pra falar o nome dele, aí não dá certo, você tem que adaptar, inventar o nome dele, outro jeito de falar. É, o senhor Conde do Cu, você, o quê? Seu Conde from the S. Senhor Conde from the S. Aliás, esse brasileiro que dá nomes no Star Wars, cara, tem o melhor emprego que tem também, porra. O Conde do Cu, Capitão Panaka, Mestre Sifu Dias. Mestre Sifu Dias, é verdade. Esse cara aí tá de parabéns, viu? Não sei se eu tô velho demais levantando esse tópico, mas é um tipo de filme que eu assisti muito. Vamos lá. Filmes nacionais, eu tô falando do filme dos Trapalhões. Nossa senhora, que é muito bom! Porrada! Porrada! Nisso também a gente vai conhecer um pouco mais da linhagem do Pantera Negra, que, como vocês já citaram, né, na verdade é uma sucessão, inclusive a origem do Pantera Negra. Isso vai sendo retomado durante todo o quadrinho, né? Era um filho de um leão, não era? Um filho de um leão que foi morto pelo tio, uma parada assim. Foi mal, foi mal. Isso aí, não, não, é isso aí. Aqui é o Jin e preparem suas cabeças, porque eu estou shippando muito o Makoto Shinkai com a Mari Okada. Caramba, melhor escritora com baita diretor, porra. Não, ele já é casado. Ele é casado, ah. Ela morreu! Ela morreu? Ah, não, ela vai... não, não, ela não morreu, mas ela vai morrer. Porra! Caramba, cara. Cara, você... Por que você é assim? Por que? Eu. Você, que é o carregadinho. Ó, eu vou falar o seguinte. Minha mochila de criança favorita, que eu carreguei você no Anson umas duas vezes. Inclusive, senhor B, se estiver escutando isso, eu matei você 3 vezes e eu tenho print na Steam pra provar. Então o Mugi é o AD Carry e você é o suporte, é isso? Na verdade, o Mugi não importa a posição, eu vou ser sempre o suporte. Tudo bem. Puro pegar! Primeiro argumento que eles falam, mas você não viu até o final, o negócio melhora, é. Assim, não melhora não, é assim não. Essa coisa do negócio melhora, eu vi cara, até o final, gente. Você termina de assistir, não melhora, amigo, não vai. Na verdade, o argumento final é sempre você não entender. Ou isso, não, eu entendi, e não continuou na grande coisa não. Na verdade, o problema foi que eu entendi, quando eu entendi, porque eu reparei que não era bom. Olha, amigo, eu não gosto, assim, amigo, eu não quero assistir, ah, é uma bosta mesmo, a gente sabe, mas a gente assiste. Tem aqueles fãs que já estão conformados, ah, sabe, é. Eu acho isso bonito. Ah não, tem coisa bosta que a gente gosta, eu gosto das coisas bosta também que eu assisto. Tipo a Magami na cabeça. A Magami é bom. Não, a Magami é bom. Não é não. Não, a Magami é bom. Porra, vai se fuder. A Magami é uma bosta. Não, é bom? Para, gente. Vocês não entendem a Magami. Vocês não entendem a Magami. Vocês não entendem a Magami. Caraca. Puro bagulho. Mas eu gostava bastante de Nirvana. Cara, eu não curto Nirvana, não é minha banda favorita, não, tipo, escuto muito, mas pra mim, ok, legal. Mas de verdade, eu não tenho mais vergonha de nada que eu escuto. Eu escuto boy band, escuto popzinho. Eu também, Nicki Minaj na veia. Eu escuto Nicki Minaj, cara. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. What have I got? Rapaz, que jogo divertido, né? Cara, vocês já jogaram o Madden no Wii? Não. Já. Eu já. Olha lá, no Wii, você aperta o botão do receiver que você quer e você arremessa a bola com o remote. Com o controle. Nossa, é muito imersivo, velho. Assim, primeiro só cuidado pra não arremessar o controle. Depende, se for um Hail Mary, quem sabe se acerta, certo? Depende se for o Aaron Rodgers. O Aaron. Pode ter que ajude a arremessar o controle. No fim, o que aconteceu? Aquela firma lá de advocacia acabou pedindo desculpas públicas, né? Pra Rowling, e acabou tendo que dar um valor substancial de doação, né? Pra um instituto de caridade do exército, alguma pra coisa assim. Pra evitar o processinho com meta. E vamos ser sinceros, eu provavelmente se eu fosse história ia falar: sério, Rowling, você quer dinheiro? Porra! Bem, aqui é o Mugi e eu acho que esse é o único tipo de maratona que eu consigo fazer. Ô Mugi, maratona de comida, você deve conseguir. Não, eu consigo fazer maratona de comida. Então. Que beleza. História de gordo. Cara, maratona de comida faz tão bem pro coração. Ou não, né? Não pro coração literal, claro, mas faz bem pro coração. É. Não pro coração físico. Mas a gente fica feliz depois. Pra alma, talvez pode usar o termo alma que é melhor. Pra alma. E o maratonista que a gente tá falando é aquela pessoa que vai encarar isso, né? Vai ver essa obra nesse período de tempo e não vai ter vida social, não vai comer direito. Vida social. Pra que vida social, gente? Ela é totalmente superestimada. Gente, eu tô dando risada, mas no fundo eu fico pensando, pois é, né? Vida social, o que que é isso? Essa é aquela risada que vira um choro no banho depois, é né? É meio que isso. Quando acaba a maratona. Que eu fiz da minha vida, ai, né? Que morte horrível. Puro pegar! Temperos existem pra ser usados, tá? Não tenham medo de usar aquela pimenta diferente, aquela ervinha diferente na sua comida, aquele gostinho diferente. Aquela erva, uia. Aquela ervinha diferente. Caralho, essa deixa pro brigadeiro, deixa pro brownie. A erva que põe comida salgada é outra. É, Drizzy entrou na faculdade de humanas, mudou tanto, caralho. Olha essa trilha. Eu gostava da outra série. que ela que perguntava pra ele: o que significa esse S? Aí ele respondia: Somebody say na minha terra. Na minha terra isso significa Somebody say. Bosta. Que onde pra onde a gente foi, né, cara? Mas assim, eu achei legal que apesar de tudo, no mangá fica mais claro ainda o jeito que a Maru é, o jeito que pra Maru tudo aquilo é importante também, né? O anime, apesar de mostrar isso, acho que pegou uma parte da história em que a Maru ainda não tinha isso tão claro. Acho que a Maru vai ganhar um pouco mais de destaque a partir do momento em que o anime não ela adapta mais. Ela ganha mais importância no mangá, com certeza. E eu gosto muito dela também, por motivos diferentes do Mug, provavelmente, mas eu gosto muito dela. O Mug tem motivos pervertidos, isso sim, né? Então... Gente, não é por motivos pervertidos. Não, parte, tá, claro, beleza. Claro, você tá dizendo, tá, a gente bom, é super tá. Acredita. Tá bom. Meio cabeça infectada pela Yoko também, né? Tá. Então. Porque você vai falar que você não tem uma tara pela Maru também? Não é, é que, cara... Fala, Mug, fala assim, eu não tenho uma tara pela Maru. Você tá querendo jogar o mesmo jogo sujo que eu joguei contra outra pessoa? Não vai rolar, né? Droga. Cara, teremos outra chance. Mas ó, fica a dica, Dri. O Sage falou. Você pode falar, editar isso com o que o Sage falou. Por que eu vou querer queimar o filme do Sage se eu usar ideia zoar você? Toma. Mas enfim, a questão é: a Maru ia falar tá. Tá vendo? Olha, tá o site explica. Subconsciente. Preciso fazer um disclaimer. Abrir meu coração, porque assim, pra mim o Kylian é uma das pessoas mais motivadoras que tem, porque toda vez que eu tenho uma dúvida, eu olho pra foto dele e ele está sorrindo com um ok pra mim de tipo, vai lá, cara. Vai, cara. Vai dar tudo certo. Entendeu? Então assim, é legal uma recomendação que pessoal minha, toda vez que você tiver em dúvida sobre algum aspecto da sua vida, abre a página de Kylian. Ele estará lá para te motivar e te dar um, cara. É uma que eu não esperava nada, exatamente como o Turma da Mata, mas eu fui surpreendido positivamente. Então, vocês dois agora confabulem e dêem uma nota de 5 estrelas. Por mim, fecha 5 estrelas. Lembra quando você falou do Penadinho, disse que ia terminar comigo? 4,5, pessoal, 4,5. Não, 5, 5. Ignorem o Vini, ele não tem opinião. 5 estrelas. Eu vou cortar, vou deixar só a fala da Carol. Exatamente. 5 estrelas e a gente termina por aqui, obrigada. O Vinícius deu 0,1 pro Penadinho, ele não manja 4 estrelas. Não manja nada. Eu nem sei porque a gente chama ele mais, vou começar a chamar só a Carol pra gravar. Só a Carol, cara. Pois é. Aqui é o Cabeça e o acampamento meio sangue é o sonho de todo estudante de humanos, porque ao final do verão você ganha um colar com a miçanga. Que bosta. Que mancada, cara, com os nossos ouvintes de humanas. Cara, eu posso dizer que eu me senti agredido, né? Porque você também é de humanas? Eu sou de humanas também. É, então eu também sou e a gente faz colar de miçanga junto. Até na época, logo depois que saiu a notícia de que a Rowling era a verdadeira autora, né? Alguns editores britânicos, eles começaram a colocar no Twitter. Um lá primeiro falou, gente, eu recusei a Rowling sem saber, né? Que bosta. E falando, quem mais que recusou? Se pronuncia aí, quem mais recusou a Rowling? Se eu fosse ator britânico, eu até ia falar, eu também sou um pseudônimo da Rowling. Compre meus livros. Por favor. Eu não sei vocês, mas eu virei mestra na arte de improvisar com o que tem na geladeira. Assim, eu não sou muito de pedir comida. Não, isso daí é o que eu falo. É, eu faço uma torta de sorobodeonte, cara, que é divina, velho. Pô, até o nome é difícil. O famoso restodonte, né? Até o nome é difícil. O famoso restodonte, prato chique, prato internacional. Torta de sorobodeonte, velho, é muito da hora, velho. Uhum. Eu gostei do Ciclope, eu gostei da Jean Grey, eu gostei do Noturno. Oh, mais perto de uma reclamação que eu tenho assim, o Noturno é bom, ele atuou bem pra legal caramba. Pra mas caramba. Sei lá, esse. Tem umas piadinhas. Esse moleque me incomoda, sei lá, eu olho pro esse Noturno e fico incomodado. Porra, não sei, esse moleque eu não sei muito porquê. A justificativa do Rod, esse moleque me incomoda. Me incomoda. Eu não preciso de motivo. Só me incomoda. Garoto. É. Esse garoto insolente me incomoda. É assim, ó, no destaque, 2015, o ano do padrão Dri. Caraca, o mundo estava no padrão Dri. É. Se vocês acompanharam, só que é engraçado. engraçado que se o mundo estava em padrãozinho, o meu intensificou de uma forma tão absurda. É, o quadrado, né? É, tipo, elevou o quadrado. E eu realmente, eu tô aqui só contando segundos pra esse ano acabar pensando assim, 2016 vai ser melhor. Mas aí eu penso, porra, eu tava pensando nisso de 2015 também, ano passado. Eu não quero pensar nisso, vamos seguir com a gravação, vamos. Se eu considerasse o meu azar, eu provavelmente seria um Ewok. Só pra constar. Se eu considerar o meu azar só. É baixinho, já começa aí. Cara, aquilo é uma praga. Eu não sei como é que eles terminaram aquela parada. Como é que os Stormtroopers apanharam dessa raça? É que eram muitos. Ah, cara, eu não sei. A força parece que vai dar merda uma hora, sabe? Na hora que você precisar, sabe? Você vai começar a usar demais e uma hora não vai dar certo. Olha, isso explica a loucura do Yoda também. Usou demais, ficou velho, estambelhado. Eu acho que ele usou demais, entendeu? Porque, cara... O Obi-Wan também ficou mentiroso. Mentiroso. Usou demais, entendeu? Ficou velho. Ficou louco, mentiroso e no final você morre virando purpurina. Você some, né? E vira um fantasma de luz. Deu um efeito Pinóquio. É o... contraindicação. E vira um espírito incomodando todo mundo. Vocês acharam que eu morri? Não, eu tô aqui de volta. Ah, meu Deus, esse velho, de novo. Sai daqui, vai embora. Sobe, acende pro céu, meu Deus do céu. Acende. Desencarna. Ele tá baixando num purgatório. Desencarna, coisa ruim. Acende. Parece que tá num purgatório, ele não sai desse espírito o de luz. O Obi-Wan é um encosto. É, sei lá, põe um copo d'água em cima da TV, do monitor. Vai embora, sai daqui, não quero falar com você não. Coloca um copo em cima da X-Wing. Um copo d'água. Em cima do R2-D2, não sei. Fazer uma amarração. Que maneiro, cara, uma coisa que eu precisava citar, velho. A cena que eles introduzem, tipo, de vez, os Homens dos Pilares, tem uma música muito foda, velho. Eu vou até toca uma parada, cara, desse jeito. Ai, ai, ai, ai, ai. O engraçado dessa horta é que a gente vai... É o lugar que, essencialmente, a gente joga casca de fruta e algumas coisas nascem e acabam ficando bem grandes. E é assim que a gente ganha um pé de mamão, e tá grandão. É assim que a gente ganha um puta de um pé de abóbora enorme. Caraca! A história da abóbora é legal. Aqui em casa a gente não come abóbora. A gente fez um pé de abóbora só de sacanagem, porque a gente queria saber se dava ou não. Mas ninguém aqui em casa come abóbora. Bora pegar! É, ele é atingido por um raio e fica 9 meses em coma, né? Dormindo. E quando ele acorda, ele descobre que ele está estranho. E aí ele descobre que ele tem novos poderes aí. E aí ele pode se tornar o Flash. Essa é basicamente... O meu resumo era muito melhor. É, mas não explica nada, muito, né? Muito mais... Cara, volta aqui, ó. Então o acidente tornou o Barry o impossível. E aí depois ele fala aqui, ó. Mas secretamente ele usa sua velocidade para combater o crime e encontrar outros. Cara, tá tudo lá. Sério, tá bom, você desculpa. Criticar tá, a não minha. Teve LHC, não teve raio, não teve nada. E de final aí a gente tem, acho que no segundo filme aí que nasce, né, o Rocky Jr., né? Rocky Jr., o jogador, Copa de 2000. Tá. Não é o Rocky Jr., caramba. Rocky Jr. Rocky Jr. É isso. É o zagueiro do Palmeiras, né, pô. É, jogou muito no Palmeiras. Foi bem lembrado, é outro herói. É. Uma das partes mais engraçadas é quando a Kyoko descobre que a Moco-san também vai entrar. E ela, tipo... Não, você também agora faz parte dessa maldição do uniforme rosa. Aqui, venha com os meus demoninhos, né? Uma das primeiras partidas que quem me chamou também foi, eu acho que o Rods, o Jin, tinha uma galera Não, lá que peraí, jogava. Pausa momentânea. Rods. Rods, que Rods. Você vai escutar pelo menos esse pedaço. Você tem pacto com o capiroto, né? Sim. Você fica atraindo as pessoas pra esse mundo. E depois você vai embora. Você joga elas lá e depois você se retira. Foi exatamente. Você... É exatamente por isso que ele não veio gravar hoje. Ele sabia que ia acontecer. Eu sempre senti que tinha alguma coisa que incomodava. piscava. Vocês já tiveram a chance de olhar pra alguém que pisca muito devagar? Não. Aquilo vai deixando você incomodado. Agora que eu tô pensando, quando eu assisti aquele filme, alguma coisa parecia fora do lugar. Não, eu... Obrigado, você é acabou de sentido. Solucionar o robôs não piscam, né? E agora eu tenho certeza que todos os ouvintes estão piscando loucamente. Porque a gente falou que eu não sou robô. Eu não estou, meus olhos estão pregados. As categorias são séries e TV, cinema, livros e HQs, animes e mangás, games, cultura inútil, internet, música e a grande categoria da noite, que são coisas que o cabeça curte. Eu protesto. Já adianta que... Protesto negado. Essa categoria é realmente muito errada. É muito egocentrismo. Eu acho que de os uma dois pessoa participantes só, né? aqui não merecem ser, assim, assediados. Humilhados. Isso é humilhação. Assédio. Concordo. É assédio. Mug, faz um favor. Qual que é o nome do programa? Ah, então tá bom. Mas, cara, e se eu lembro bem, ele é muito parecido com o filme da Elvira. É o gótico, né? Eu não vi o filme da Elvira. Eu não vi o filme da Elvira. Caraca, você tá fazendo o que aqui? Vai embora da minha vida. O filme da Elvira, eu lembro das cenas mais importantes. Olha só. Olha só esse cena. É da cena que ela aparece, né? A impose, né? Aqui é o Sage, e como diria um amigo meu, eu não sou um garimpeiro de anime, eu sou um lixeiro, cara. Eu reviro e vejo cada coisa que às vezes dá medo, viu? É sério. Que tenso, Sage. Uma boa. É verdade. Maratona de anime dá medo, cara. Que triste, né? Isso é meio doentio às vezes, né? Você precisa de alguma coisa, não importa a qualidade, não importa qual moeda da temporada. E eu nem falo os motivos esdrúxulos porque eu vejo anime. Você vê por causa de Seiyu, Sage. É um motivo eu gosto desse Seiyu. Esse é um motivo que eu achei esdrúxulo. Eu gosto desse Seiyu. Ah, mas ele tá fazendo um personagem de um moe shit da temporada. Ah, tudo bem, eu vou ver mesmo. Que aparece 10 minutos no episódio, só é, isso. Eu vou ver mesmo assim todos os 46 episódios. É válido, só que não. Pois é. É disléxico, hiperativo e com déficit de atenção, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Então, ou seja... É um combo que normalmente vem junto, né? Esse combo, ele tá junto. Por sinal, eu sou hiperativo, mas não tenho os outros dois. Eu tenho dislexia, mas não tenho outros dois. Tá vendo? Por isso que você nunca vai pro acampamento meio sangue, tá vendo? Não, eu só sou... Ah, só pra constar, galera. Eu só sou maluco. Só pra constar, as letras não voam na minha cara, tá? E o Jim não escreve em grego também. Não, eu queria deixar isso claro. Mas como eu disse, eu também, eu não sou um cozinheiro, eu não vou oferecer pra todo mundo, né, na boa. Porque vocês não vão gostar, na boa. Já adianto isso. Como assim? Como você acha que você... Não, não, não, discordo, vocês. Não, para. Um dia você vai fazer comida pra gente e eu vou comer da sua comida. Porque, cara, como que você sabe? Como que você sabe que a gente não vai gostar até a gente provar? Cara, não, na boa. E confia, é o Mug. O Mug gosta de quase tudo, véi. Cara, mas nem eu gosto das minhas comidas, cara. Você acha que vocês vão gostar? Eu gosto. Oh, eu tô pensando aqui uma coisa. Cara, cozinhar pro Mug deve ser uma parada que faz tão bem pro ego. Porque, tipo, você vai preparar as coisas e ele vai achar o máximo, mano. Eu preciso... Aquele bolinho de charque com merda. Ele, nossa, que gostoso. Eu sou puta cozinheira. É. Empadinha de carne humana. Nossa, que delícia. Aqui quem fala é o Jim e o Mook é a mema desse cast. Ele está com nós em espírito. Que pesado. Ele tá brincando de esconde-esconde com a gente, cara. Não parece, desgraçado? Abraço, Mook. Nabu é o da Padmé, né? Era legal, era bonitinho, tinha uns lugares bonitos lá. O problema de Nabu é conviver com Jar Jar Binks, que não dá. Seu vizinho é o Gunga. Não, mas ele tá embaixo da terra. Mas eles nem sobem. Eu morar no mesmo planeta que o Jar Jar Binks, ou é ele ou eu. No mesmo planeta. Não dá, é ele ou eu. Você sabe que o povo dele falou mais ou menos a mesma coisa, né? Então, você não pode ficar aqui, vai pra lá. O povo dele, tipo, empurrou o problema pra outras pessoas, né? Sai daqui, não te queremos, vai embora. Pegaram pra ler o Cavaleiro das Trevas e, assim, é uma coisa que realmente ele quebrou paradigmas. É algo que você nunca tinha visto antes ser feito com um personagem tão icônico como o Batman. Um personagem que tinha a força que o Batman tinha. E cabeça, é que agora, pegando o gancho do que tu falou, eu andei trocando uma ideia com o Frank Miller, né, esses dias. Ah, meu bro, meu amigo, né? Ah, meu amigão. É, ele é. parece que ele falou que ele vai assistir Cavaleiro das Trevas 4. Que ele vai desenhar e escrever. Aí eu não sei. Vamos, né? Vamos aguardar, então, né, nesse ponto. Essa eu não sei. Cenas dos próximos capítulos nesse ponto. Não, eu falei com ele aqui, cara. É óbvio que ele vai fazer. Ah, olha aí, olha aí. Certo, desculpa, esqueci desse. Ele me mandou o áudio do WhatsApp confirmando tudo isso, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês terem escutado até aqui. Agradeço o Vinícius por estar sempre aqui nos nossos casts de quadrinhos. Agradecer ao Rods, que foi atacado pela gripe e o remédio caiu no sono. Agradecer ao Rods, porque assim como o Cavaleiro das Trevas, ele também cai, mas vai retornar no futuro próximo. O editor agradece em um momento, porque agora vai estar mais fácil pra editar essa coisa. Exatamente. Deixa eu só botar um áudio aqui. Thank you. Ó, deu. Foi o Miller aqui. O Frank Miller dizendo, agradecendo aí, né? Okay. Realmente, é obrigado ao Frank Miller. Na época que ele sabia, né, o que ele tava fazendo. Mas assim, se você olhar a parte dele de produções de seriado, o Kevin Williamson, ele fez algumas coisas mais recentes, por exemplo, o Stalker, The Following, The Secret Circle, né? The Following é excelente. Sim, da Fox. Mas, ó, os grandes trabalhos dele é o The Vampire Diaries, né, da CW. Meu e o Dawson's Creek, cara. Dawson's Creek. Aí você imagina, do Pânico pro Dawson's Creek. Meu Deus. Dawson's Creek. Como? Como? Onde? A infância agora foi lá e voltou, tá ligado? Foi lá longe. E a resposta está exata! Yes! E ela tem um bônus! Uou. Você precisa dar pra mim pelo menos a unidade certa de... Que frase isso é? Você precisa dar pra mim, mas... Você precisa dar pra mim agora para ganhar esse ponto. Meu show, minha regra. Eu recuso. É. Eu recuso. Eu não vou... Qual? Aí, como uma coisa que a gente não falou lá na parte sem spoiler, assim, mas quando chega a Indy de Jojo, é muito maneiro que corta do nada, tá ligado? Tem até vários memes na internet por causa disso. Começa a tocar Runabout, né? Então, do nada, tipo, a gente tá falando aqui, aí eu vou falar... É bem assim que rola. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, dessa vez em clima de carnaval. E justamente por causa do carnaval, a gente vai curtir o melhor bloco desse carnaval e de todos os carnavais ever. O bloco Noitamina. Eu juro pra vocês que eu fiquei imaginando um trio elétrico tocando em uma dos animes do Noitamina. Meu, vocês acham que isso ia fazer sucesso? Nem um pouco. Ia ser louco. Ia ser uma coisa interessante de se ver, pelo menos. Eu acho. Então, como vocês se interessaram pela série? Tipo, o que vocês acharam no primeiro momento? Eu culpo o Rods, porque na verdade o Rods me apresentou Arrow. Porque o Rods, ele falou, porra, Arrow é a série, tá ligado? É muito foda, não sei o quê. Aí eu comecei a assistir Arrow. Fica aqui a ressalva de que não escute as indicações gerais do Rods. Eu lembro que a última vez que eu vi ele indicando, ele indicou pro Kiba o filme O Ditador. O Ditador não, porque... é... É, O Ditador, não é? Não, não é O Ditador, não é O Ditador. É a entrevista. A entrevista. O Ditador até que é legal. A entrevista que é uma merda. Só porque tocava em um momento a música da Katy Perry, o Kiba gosta de Katy Perry. Ele achou que tudo não, justificava não, duas horas de experiência merda. Eu quero ter dois pontos com isso. Primeiro, por que, que ele achou que eu ia gostar do filme? Segundo, por que, que ele achou que eu gostava da Katy Perry? Assim, cara, você gosta de música de menininha, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou ele acha que você, sei lá, você é fogos de artifício, entendeu? Se você se sentir uma sacola de plástico. Enfim, né? Eu acho muito maneiro também, porque o conceito da tropa da Lanterna Verde, ele pode se resumir assim de um jeito muito maneiro. Você pega suas duas mãos, faz formato de palmatória aqui, fecha um pouquinho o olho assim e grita assim, aliens. Tudo. Seguindo aqui, a grande ironia da vida é ao próximo filme do estúdio, Tonari no Totoro, ou Meu Vizinho Totoro, também lançado em abril de 88, no mesmo dia. No mesmo dia, cara. Mundo dos Vagalumes. Eles foram lançados juntos e muitas vezes, eles foram exibidos juntos, muitas vezes. Aí eu olho pra vocês e pergunto, de quem foi essa ideia? Essa daí foi a direção do Hayao Miyazaki, né? Pois então, é uma das características da Ghibli que muitas vezes eles lançam filmes paralelos com diretores diferentes. Muitas vezes até parece uma disputa entre os dois diretores, né? Mas, mano, tá bom, mas Totoro, Túmulo dos Vagalumes. Você tá de sacanagem que lançam os dois juntos, cara? Isso, esses dois especificamente. Agora, a ordem que foi exibida é o problema. Se ele exibir Totoro primeiro e Túmulo dos Vagalumes depois... segundo. Vai ter queda de população ali mesmo. Agora, se for ao contrário, é você sente um pouquinho de esperança no coração, né? Não, se for ao contrário, as pessoas não veem Totoro, já estão se matando ali, pô. Exatamente, cara. O Regular Show, pra mim, ele se resume a um gif que é o... Tem um personagem lá que ele fica toda hora, ele vira e fala assim, que ele tenta ser engraçado. Aí ele fala assim, sabe quem mais faz wow? A minha mãe! Sabe quem mais é gorda? A minha mãe! Ele se auto-zoa e zoa a mãe dele. A série tem, aí a gente já falou, ela é uma série pra mais 18, ela tem um conteúdo sexual razoavelmente recorrente. Mas assim, eu senti que ela é um conteúdo sexual sem ser necessariamente sexualizado. Ele não foi feito pra você apreciar aquilo como... como algo erótico ou como algo assim, com esse intuito. Não foi feita pra moleque punheteiro, vamos colocar no português claro. Exatamente, eu tentei não colocar nesses termos, mas exatamente isso. Toda hora vai e vem, né? Na verdade, ele, Yashiro, é um, tipo, uma menininha que gosta de shippar pessoas, tá ligado? Sim, também. Porque, tipo... Ele adora shippar, tipo, o rei com a Yoko, tá ligado? E ele fica todo, tipo, rindo, tá ligado? No supermercado, tipo, hora sozinho. A cena do anime que é ótima, que ele faz lá o plano, não sei o quê, pra ela cozinhar por ele. Aí ele tá, tipo, no supermercado sozinho, rindo, de forma meio maligna. Tem um cara olhando ele, tipo, meu, que esse maluco tá fazendo aqui, sabe? Eu, por exemplo, quando eu conheci aqui a galera do Projeto X, podcast, eu conheci eles na internet, tá? Primeiro erro, seja. Primeiro erro. Confiar na gente. E assim, falavam de várias coisas, assim, de alguns animes, etc. Aí tinha um que eles estavam meio que... Ainda mantinham hype, faziam até cosplay desse negócio, sabe? Vixe! Puta que pariu! O Kiba, o Rod, o Mug, o Panda... Aí eu fui ver o Katekyo Hitman Reborn. E eu fui ver ele todo. Eu vi dois episódios só, graças a Deus. Eu nunca tive saco. Sempre pareceu muito comprido, eu desencanei. E não é uma maratona pequenininha de 25 episódios, de 50 episódios. São mais de 200 episódios. E eu fui ver tudo, maratonando. No fim, eu fico refletindo. Por que eu fiquei vendo essa porra até o fim? Eu fico muito feliz que eu não caí nesse... Você entrou depois dessa leva. Então a hora que eu entrei já tava, porra, é uma bosta essa droga aí, não vai pra lugar nenhum. Agora eu fico imaginando, será que quando ela tava escrevendo, assim, a primeira versão do chamado do Google era tipo assim, Cameron Strike, um rapaz órfão, descobre-se um detetive especial e vai para uma escola especial, droga, né, tipo, ela rasga a folha, tipo... Descobre o detetive, né? Você é um detetive bruxo. Você é um detetive Cormoran. O quê? Eu sou um detetive. E ele vai para uma escola especial de detetives. E ele tem uma cicatriz em forma de lupa na festa. Amizade é tudo nessa hora. Quando você é pobre, fudido, cara, você tem que ter amigos pra ajudar você com os rolês. Porque senão você não faz nesse nada. Momento, e aparentemente ele tinha bons amigos. Nesse momento né? Você pensa, se o Makoto Shinkai pode, por que eu não posso? Olha aí. Então, tirando o fato que ele é japonês... Ele é um gênio também, né? Cara, vou combinar que se você é japonês, você tem uns buff aí natural, né? Então... Isso é tão otimista a sua mensagem, Odin. Basicamente a gente tá fudido mesmo, essa mensagem, tá sendo, né? Pode falar. Meu Deus. A prova de morte é isso, né? Basicamente mais um daqueles contos trashes, né? De terror antigo. Dessa vez é um dublê maníaco, né? Psicopata aí, né? Feito pelo Kurt Russell. Pelo Kurt Russell, né? Com uma cicatriz muito maneira. Eu, como tenho minha cicatriz na cara, eu sou um cara que admira cicatrizes. Ah! Entendi, Eu tenho minha cicatriz, nossa. Eu tenho uma cicatriz. Alguém aqui tem uma cicatriz no rosto? Eu tenho uma no peito, só. Eu tenho, cara. Eu tenho três cicatrizes eu na tenho bochecha. Uma na pálpebra. Tem uma no peito, só. Alguma das cicatrizes de vocês é maior que a minha? Cara, eu nunca medi. A minha é. cara. A minha é visível em qualquer forma. Eu não sei, eu não lembro. Caraca, Rosa, vamos parar de medir cicatriz? Puro bagulho! Pior foi o Anakin que perdeu as duas pernas e outro braço numa tacada só, né? Não é, Yoko? É. Não contente perder um, ele perdeu o outro. Não, e foi queimado. Perdeu, foi queimado. Perdeu o outro braço, as duas pernas e foi queimado. Ele é um vencedor. Anakin, cara, é vencedor na vida. É, então, e qual é a sua desculpa, né? E mesmo assim ele tava lá, conquistando o universo. Não, e depois vem o Abel falando assim, não, tá vendo esse sabre de luz, Luke? Então, seu pai gostaria que você pegasse ele e usasse ele. Mentiroso, cara! Quando que ele falou isso? Pegou ele no chão, tava queimado, largado, porra. Quando que ele passou essa mensagem subliminar pro Obi-Wan que ele não entendeu? Eu não falei nada disso, seu velho desgraçado. É, esse aqui é o sabre do seu pai, depois ele ter assassinado centenas de crianças. Não, tipo assim, vamos lá, vamos recapitular o negócio. E eu posso ou não ter decepado os membros dele e deixado ele pra morrer na lava. O terror não é um sentimento, de certa forma, bom. Ele é um sentimento ruim, você vai ficar, pô, estressado, agitado. Então tem essas diferenças. A gente chegou a explicar isso, falando um pouco, até com Jason mesmo, que eles tentaram se reventar e foi aí que deu a merda toda. Pode falar palavrão, não tem problema, não. Então tá bom, porque eu gente... Não, pode. Aqui é... Jogador de mob, jogador de... É um drama. Não, mas eu confesso, eu gosto aqui no Cavaleiro das Trevas dessa diagramação, né, de 6 quadros em uma página, torna a história muito informativa. É muita informação na tua cara e usando um pouquíssimo espaço. Não, e eu li, cara, eu li que isso também foi uma inovação pra época. Esses 16 quadros não eram uma coisa usual, né? Hoje a gente tá aqui analisando, falando bem, mas, pô, 30 anos depois, né? Imagina na época, né? Isso. Na época os caras ficaram, tipo, caraca, 16 quadros, ó! Será que era tipo o megapixel das câmeras? E aí teve um cara que entendeu errado a mensagem e fez 32 quadros, né, cara? Ninguém entendeu porra nenhuma. Evolução, 32 quadros. Eu nunca parei pra pensar, mas realmente, ler livro em uma tacada só é uma maratona, né? Sim, então, sim. Então o meu pode crer, pode colocar na minha lista aí que foi o Harry Potter, a Câmara Secreta, velho. Que eu peguei e eu... Um dos 3 livros que o Mugi leu. 7 porque ele... Eu li todos os Harry Potters. Ah, ok, tá. É, faz sentido. Na verdade, eu quando era adolescente, digamos assim, ou pré-adolescente, eu lia pra caralho o livro, tá ligado? Hoje e só mangá. Alguma coisa não deu certo nesse meio, eu queria saber o que é. Algo aconteceu nesse meio. Naquela época também eu fazia esporte. É algo realmente... Algo sério aconteceu. Mancado, velho. Eu não sei. Eu não assisti anime nem desenho. É aí, ó. Então, beleza. Caraca, achamos culpado. Anime was a mistake. Eu cheguei, sei lá, saiu a terceira temporada, eu já tinha acabado esperando o autor lançar o capítulo mensal. Cabeça. Essa merda que não vai terminar nunca. Eu já tô frustrado, porque não vou... Falar uma coisa aqui, que eu não me orgulho disso, tá? Lá vem. Você não se orgulha de muita coisa na sua vida, né, cara? Diminuir por 1000 capítulos, 3 dias. Cara, você não tem vida, amor. Você não tem vida. Velho, porra. É que é diferente, amor. Pera, de verdade, cara, como? Puro bagulho. Eu sou meio grossona, porque assim, quando eu vou tentar fazer, eu ralo meu dedo no ralador de milho, eu tenho medo das lagartas de milho também, eu saio gritando. Aí já descobrindo que assim... Come a lagarta de milho pra mostrar quem é que manda nessa podre. Oi? Fazer de exemplo pras outras, exatamente. Ai, executar uma e mostrar pras outras. Né? É mais torico isso, né? Porque tudo que se mexe é comida, né? É como diz, né? O que é pior do que encontrar um bicho na goela? É encontrar meio bicho. Nossa, então. Mas, cara, ouvintes também devem maratonar a gente. Eu fico pensando assim, cara, deve ter gente maratonando ouvindo pessoas aqui, tá ligado? Do tipo, que triste é a sua vida, cara, sabe? Você tem coisas melhores, sabe? Existe um mundo lá fora. Pessoas que maratonaram o Projeto X ouviram 80% do cabeça. É, então, cara, vocês me ouviram muito. Puta, coitada dessas pessoas, velho. As pessoas têm uma overdose de nossa. Mim. Vai que a pessoa tá buscando exatamente isso. Imagina, vai, cara, que a pessoa que ficou, quer tipo, ouvindo 24 horas a voz do cabeça. Nossa, coitada dessas pessoas. Mas a voz do cabeça é genérica, cara. É, exatamente. Eles nunca sabem quando sou eu. Então é óbvio que o hype da época era o Harry Potter. Era a crise na Grécia. Tava ferrada a crise na Grécia. Aham, é, tá bom. É porque você acha que eles saíram de lá? Então tava feio o negócio lá. Na verdade, eles previram, né, a crise e saíram antes. Então né? Quer dizer que, na opinião de vocês, os Estados Unidos vai salvar o mundo, né? Porque eles foram pra lá, então pronto, é. É óbvio. Que dúvida, Estados Unidos, o centro do universo. Tá bom. Puro bagulho. E aí, quando o anjo aparece, né, ele vai comentar o pessoal, não sei o quê, aperta a mão do Scott, no quadrinho seguinte ele tá dando um beijo na boca da Jean Grey. E tipo, what? Como assim? Era assim que as pessoas se cumprimentavam, né? E ambos compromissados, né? A mina, o Ciclope com aquela cara de Songo Mongo. E o pior assim, não é uma situação incômoda, entendeu? Não é que assim, ele errou, o anjo errou na intimidade. Não, é uma coisa ok, ela tá disposta, ele também. Vê a namorada do anjo, faz uma piadinha descontraída com relação a isso. Eu, hein? E aí o anjo agarra o Ciclope e ele voa feliz, sorrindo. Não, aí o Ciclope fala, ó, preciso falar em particular. Eu falei, bom, acho que agora ele vai, né? Pô, cara, não sei o tá quê. Tá doidão, né? Aí ele vai lá, então, cara, tem um plano. Porra, Scott, tá de sacanagem. Passivão da porra, cara, né? Manso. Isso é muito assustador, assim. Puro bagulho. Aqui é o Mug, e animais de estimação muitas vezes são mais confiáveis do que as próprias pessoas. Muitas vezes, vulgo todas, né? Aliás, eu diria quase sempre. Não. Aqui é a Adri, e eu tive uma cachorrinha que uma vez me trocou pela vizinha por petiscos. A vizinha comprou ela por petiscos, então não é bem assim, não. Louco. É. Eu concordo com a Fê, eu acho que o Vinícius só errou nesse podcast, infelizmente. Realmente é uma participação para ser esquecida, ser apagada dos anais. Eu acho que realmente... Pessoal do Projeto X, minha última participação, pelo privilégio. Exatamente, né? Coincidentemente, o Vinícius não vai participar mais, mas é porque ele vai estar com a agenda muito lotada. Realmente, os horários dele não vão bater mais com os nossos, infelizmente. Que nem lições, né? Transições, mudando, final de ano tá chegando, mano, né? Parei. A gente tem que fazer uma limpa às vezes, né? Jogar fora aquilo que interessa mais, né? Trazer coisas novas. Nossa, isso me lembrou do Dolores Umbridge. Por exemplo, além do Nohana, tem o Toradora, que os dois fizeram juntos, maneiro. Tem um filme chamado também Kokoroga Sakebitagaterunda, que é novo, recente, do ano passado. E o próprio Gundam, cara, que quando eu vi essa notícia, tomei um susto. A mesma galera do Anohana. Oh my god, né? Agora imagina a Nohana com robôs. Ia ser louco. Eu tomei um susto. Ia ser louco pra caralho, velho. Eu tomei um susto, mas assim, meu Deus. Ia ser muito legal. Meu Deus, por que a Mema não desativa o modo de camuflagem número 42? Com um canhão gigante, né? Gente, então. eu sou da crença de que tudo fica mais legal com robôs. E quanto maiores os robôs, mais legal ainda, entendeu? Imagina só, você fazer um Anohana com um robô gigante. Meu Deus do céu. Um robô stealth, invisível. Então, o cara ia pegar, atirar no outro robô e... Moikai! Por favor, eu preciso ser contratado um dia por um estúdio pra fazer essas ideias surgirem e nascerem. Puro bagulho! É o que o Mugi falou, ele fica shippando. Se a gente vivesse num mundo de drama, por exemplo, e a gente pudesse shippar na vida real, tipo, alguma coisa, a gente também ficaria tramando, sabe? E, tipo, tu quer que o teu casal dê certo, eu tô shippando esse casal, ele tem que dar certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou armar, eu vou fazer coisas pra esse casal dar certo. É muito bom. Ele é quase como se fosse a Lily do How I Met Your Mother da versão do Skip Beat, né? Sim! Puro bagulho! É que filmes brasileiros da década de 80, né? Ou se não são filmes de trapalhões, são um porno chanchado. E cara, aí não dá, né? É, isso não entra, né? O cinema brasileiro, infelizmente, ele tem alguns problemas. Leia-se, década de 90 pra cá, o que fazia sucesso, passava na televisão, eram... A Regina Casé pelada, é isso mesmo, jovens? Os da Globo Filmes. Era aquelas pornô chanchado com a Regina Casé. Isso Cazé mesmo, crianças. Você não vai me comer, sai daqui, sai daqui. Naquela época, os nossos pais tocavam bronha pra Regina Casé. Ah, meu Deus do céu, a imagem, para! Eu podia viver sem essa informação, obrigada. Puro bagulho! Lembrei de uma maratona que eu fazia há 10 anos atrás, lixo da internet, inútil. Nossa, pra caramba. 10 anos atrás. É, então. É maratona do Yahoo Respostas. Nossa, eu ia lá, de um monte de merda. Eu vi assim, isso é excelente. É pra manter a autoestima, porque veio um monte de gente ignorante que não sabe nada. Aí você pensa, pelo menos, assim, eu posso ter falhado na vida, mas eu não sou esse cara. Vou ver as pessoas desesperadas. Gente, eu estou no meio de uma prova. Me manda a resposta a essa pergunta aqui de matemática. Pelo amor de Deus. Caramba. Ou um monte de questão inútil, assim, sei lá, de ciência, de vida, de história, etc. Não, o melhor não são as perguntas, são as respostas, cara. Ah, é? Porque às vezes a galera responde de um jeito muito inspirado. Somos pessoas horríveis, a gente ri da desgraça alheia. O meu irmão, eu preciso contar essa história, porque eu terminei de assistir o primeiro episódio, eu fui na mesma maldade que o cabeça. Eu precisava fazer alguém sofrer junto. Passar pra alguém. Exatamente. Daí eu falei pro meu irmão, ó, procura tal anime. Mandei o nome no WhatsApp pra ele. Ele procurou, deu uma hora depois ele veio assim... Que anime é esse que tu me recomendou? É muito estranha essa história, não sei o quê. Ué, como assim? Tu não gostou? Eu achei muito bom. Eu fiquei, pô, será que ele não gostou? O anime é muito bom. E ele gosta desse tipo de anime, né? Que estranho. Daí eu, mas qual foi o anime que tu viu? Daí ele tava assistindo pelo AniTube. Quando tu põe o nome, ele vem, tipo, outro anime junto. Ele não mostra só o que tinha. Ele começou a ver o primeiro episódio de um outro anime, que era, tipo, um eti meio bizarro lá, tipo, muito zoado. E daí ele falou assim, deu um pique, cara, não é esse. É esse, tipo, ele... Ah, ainda bem, eu tava duvidando do teu gosto, né? Uma das piores coisas que tem, você vai na casa de um amigo ou de alguém e ele cozinha alguma coisa que você odeia, velho. Ou que você não gosta, ou que você nunca comeu na sua vida, e você não tá afim de provar porque você não foi com a cara da comida e você tem que comer. Aí você bota um pouquinho, assim, tipo um grão de arroz e um pedacinho da coisa. Nossa, estava uma delícia. Então por que você não come mais? Não, não estou cheio. Você chega em casa, ele bota no iFood e pede dois cheeseburgers pra matar a vontade. É, eu vou dizer a coisa pior, cara, assim... Quando você foi convidado pra comer o prato dos seus amigos e vem outro amigo e estraga o prato, sabe? Tem uma certa pessoa aqui que botar uma Coca-Cola em cima de um frango, né? Tipo, derrubando o refrigerante. Caraca. Quem fez? Sabe, é. Quem fez isso, né, Mugi? Cara. Quem fez isso? Porra, Mugi. Estragou. Isso tudo é ciúminho, cara. Você não precisa sabotar a comida dos coleguinhas. Praticamente estragou o prato. Pô, mas tava bom do mesmo jeito. Vai falar que não. Tava bom do mesmo jeito, sério. Tava bom do mesmo jeito. E no final você ia comer o frango e tomar o refrigerante, que ia pra barriga. Olha aí, ia misturar. Aí. Ia ser a mesma coisa. Essa é a desculpa que ele dá, né? Que acabava ficando pra mim, acho que pra garantir que alguma coisa útil ia sair de lá, eu ficava, sei lá, lavando a louça. Eu ajudava, na medida do possível, mas assim, até... A Adri pega o toca-fita e fica tocando lá, vai pamonha, vai curau. Vai pamonha, vai curau. Vamos chegando, experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar. E deixa as tias lá cozinhando pamonha lá. Ah. Puta que pariu, velho. Essa você desenterrou lá do fundo do... Abraço, Marcos Mion. E ele é um contraponto, porque é o mesmo, porque assim, enquanto ele é totalmente inconsequente, a Caitlyn é um pouco mais pé no chão, apesar daquilo ser uma loucura foda. É, né, não, da equipe não, dele. Mas os dois fazem, eu acho que os dois fazem uma dupla fantástica, cara. Sim, sim. Sim. Tipo, um complementa muito bem o outro. Sabe o que é? É uma dupla que você não shippa. É, eles não são um casal. Você não consegue shippar os dois. E, não são parentes. E eles se completam bem, sabe? É interessante, eu achei muito legal a dupla. E isso, a questão de ser parente, já vi muita gente shippando parente. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá errado. Não, acontece. Não falei que tá certo. Não é o Barry que tá tentando pegar a irmã a série inteira. Não é esse plot. Mas enfim. Então assim, as referências da cultura moderna a filmes da Ghibli são muito fortes. Claro, da animação japonesa não vão faltar mesmo, porque que é uma referência, né? Principalmente essa primeira fase da Ghibli que lançou tanta tendência, que lançou... Vocês sabem o robô que eles encontram? É, sim. Ele tá na entrada do museu. Olha aí. Mano, eu tenho que ir nesse museu. Ei, vocês querem ouvir uma curiosidade fantástica? Museu, cara. Então, lembra de Dawson's Creek? O Paz é dublado pelo Dawson's Creek. Coitado. Pelo menos um. Muito bom. E agora, o que a gente faz? Ah, a gente pode criar um bloco pra passar um esse anime e depois vem um outro anime confirmado também. Ah, vamos criar esse bloco finalmente. Põe o nome nele, que nome? Noitamin. Que alguém teve um insight muito louco, achou que em algum lugar alguém ia ter uma explosão mental de perceber essa brincadeirinha. É, tipo, ele deve ter ficado muito feliz agora que ele ouviu um... óbvio, porque o cara que criou Noitamina tá escutando a gente. Com certeza. Puta que pariu, velho. Com nossa. Com certeza. Porra, que se passa 21 anos após o término da primeira. E, ou 29 anos após o início. Porque eles costumam falar 29 anos, né? Tipo, na série. Porque você, é isso. Tipo, mas não, eu não tenho 30 anos, cacete. Como que caraca, né, velho? Eu vou pro meu canto ali, peraí. Eu vou ali me matar rapidinho. Você tá mais experiente, mas também mais próximo. Não! Cabeça, vou botar seu nome no meu caderninho aqui. Pera aí. Só fazendo um adendo, é engraçado as meninas do trabalho vindo me perguntar, né? Tipo, eu assisti Capitão América, tem a ver com X-Men? Eu, não. Tem a ver com uma série? Não, tem nada a ver. Ah, mas eu gosto do Wolverine. O Wolverine é muito gostoso, então, mas ele não vai aparecer. Pelo menos te perguntaram por que o Superman não tá na Guerra Civil. Já me perguntaram coisas do tipo, o Batman vai aparecer nesse? Não. Aí agora eu sou especialista, eu nunca li uma porra de um quadrinho dos X-Men. Eu sou um especialista em quadrinho da empresa, entendeu? É mais ou menos isso. Esse é o estigma que você ganha. E depois o pessoal ia jogando, tipo, vamos jogar Smite. Eu jogava Smite. Awesome, o Mugi falou, compra Smite. Awesome. Aí eu comprei na Awesome. Na verdade, o Awesome, se bobear, eu dei pra você. Porque... talvez o Mugi tenha comprado Awesome Nauts pra mim. Porque eu dei Awesome Nauts pra todo mundo. A gente não falou, mas o Mugi tava numa propaganda política pra esse Awesome Nauts. Que ele tava distribuindo essa porcaria pra todo mundo. Não, se eu não me engano, pra você ter uma noção. Ele tava distribuindo aí, até eu entrei na baixa, porque alguém do Projeto X falou assim: não sei o que da Missão Nauts. Aí tinha ele e tinha o China, que é um amigo meu também, que tava jogando. E aí eles falaram tanto que acho que foi no bolo, tá ligado? Todo mundo, vamos jogar, vamos. Aí foi junto também. Mas foi na. Eu lembro que me falaram. O Mugi tem uma política que, se você tá na friend list dele da Steam, você vai ter um Summonauts. Você comprando ou não, porque ele vai te dar se você não tiver. Você vai ter. Ele reserva códigos do jogo que ele compra mais pra quando adicionar alguém, o Summonauts. Eu tenho 5 Summonauts no inventário atualmente. Tem alguma expansão aí do Summonauts? O vendedor de drogas do Summonauts. Você quer experimentar Summonauts? Toma aqui a amostra grátis. Bora pegar! A vida antes da internet era... Adolescentes sofriam naquela época. Hoje em dia é uma facilidade, vocês não imaginam como. Esses jovens aí. Vocês que são mais jovens, fiquem felizes com quantas coisas são acessíveis, tá? Naquela época você tinha que sacrificar, tinha que ter as manhas pra poder... Não, você tinha que ter imaginação, antes de mais nada. Também. Exatamente, crianças. Isso não passava da sessão da tarde, mas isso é uma informação útil que vocês precisam escutar. Eu acho que toda... Nossa geração toda, sabe, da coisa de... Se você tinha uma televisão no quarto, principalmente... Geração, assim, com todo respeito, Dri... A gente aprendeu a detectar peitinhos em filmes. Essa era o máximo que a gente ia conseguir naquela época. Era o máximo, o máximo. Outra coisa pra você falar também. A mesma geração que era a geração Sessão da Tarde era a geração Cineband Era a geração que ficava acordada, ninguém estava dormindo, pros pais acharem que ninguém tava. Depois ia escondido até a sala, colocava no mudo, ficava lá na sala bem escondido, sem fazer nenhum barulho, e ficava vendo aquelas cenas assim, você... E quando foi cancelado o Band Cine Privé, o pessoal foi uma tragédia nacional. Não, porque por quê? Você acha que essas passeatas aí são alguma coisa? Você tinha que ver quando cancelaram o Cine Band Privé, rapaz. A história como ele vai começar a fechar, né? Que são os semideus, eu acho isso legal. Quando ele fala, olha, lembra fulano de tal? Fulano de tal era um semideus, sei lá, George Washington. Era o semideus. Isso aí eu acho uma merda. Jura? Sabe por quê? Então. Porque, na verdade, ele tá falando assim pra criança leitora. Você não tem a menor chance. Você não é filho de Deus. Segundo melhor chip é o R2 e o BB-8, né? Não, R2 e C3PO. Meu casal. O C3PO é de Sundere. Não. Chipei, R2 BB-8. Não, tá louco, cara, é tipo... O R2 com a Estrela da Morte, virou o BB-8, fim das contas. Não, Ele botou aquele cabo ali USB na Estrela da Morte e gamei, né? Ah! Tá explicado de onde veio, né? Foi amor à primeira vista. Também a aparição da mais relevante X-Men, a Crystal. Dazzler, Dazzler, Dazzler. Eu queria muito que tivesse vindo com áudio essa revista, cara. Cara, o Bug não morreu. Bug Wugs Alive. E foi uma interferência editorial, né? A criação da Crystal foi uma interferência, né? Não tava nos planos deles criar essa personagem, mas... É, imagino. O pessoal da Marvel achou que o Disco ainda tava, né, em alta. Disco não morreu. Não morreu. Tinha um cara lá na Marvel lá. Não, pô, o Disco não morreu. O cara com boca de sino. Vai vender que nem água, né, cara? Falei, pô, caras, o Disco ainda não morreu. Precisamos de uma mostante que represente essa onda. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Eu vou desabafar aqui uma coisa, na verdade. Eu era magro. Acreditem se quiserem, cara. Senhoras e senhores, ele era magro. Acreditem. Eu era magro. Quando eu entrei no serviço que eu estou hoje, eu conheci um cara chamado Alberto. Alberto, se você está escutando isso daqui hoje, saiba que a culpa é sua. Você sabe disso. Esse é o problema dos gordos, cara. Eles sempre dão desculpa nas outras pessoas. Ai, ai. É, nunca fui eu que quis comer aquele tutu. A culpa não é minha, que eu comi, não soube fechar a boca, sabe? É. E o filho da mãe do Alberto, ele comia mais do que eu como hoje. E melhor, mais do que eu comia na minha época de comer muito. Tá? E questão, o cara nunca engordou na vida dele, cara. Eu tenho um ódio de gente que não engorda. Cisma um pouco, entendeu? Aí, beleza. Eu tenho uma raiva de gente que não engorda. Cadê esses pneus? Você come mais que eu! É, o Alberto era o seguinte, cara. Eu chegava no trabalho, né? E na época eu não ficava indo de cliente, ficava no escritório, ele também. Aí chegava. Um que eu chegava lá, ele já tinha comprado o café da manhã, tipo, pão, frios, essas coisas. Aí, beleza. Comia, tipo, umas 7h30, beleza. Chegava às 9 horas, ele... 9h30. Ô, vamos comprar uns pães de frios na padaria ali em cima? Bora. Comprava pão de frios, beleza. Aí, beleza. Almoçava. Aí, quando dava, tipo, umas duas e pouquinho assim... Vamos comer açaí? Cara, aí a gente ia. E o açaí nosso não era um açaí de boinha. Era um açaí de um copo de meio litro. Já sei qual é. Já sei qual é. Nossa! Com Nutella, com diamante negro, nem quentininho, M&M's, banana, morango, leite condensado. Cara, nossa, sério, meu... Porra, que dieta de engorda do cacete. Alberto, eu te odeio. E pra finalizar, nós temos que falar, então, até agora, como está o placar mundial, a pontuação geral. Exatamente, o placar geral do Projeto X. E eu acabei de reparar aqui que temos uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Em primeiro lugar, da tabela do Projeto X, temos a Fer com 13.500 pontos. Em segundo, nós temos o Jim com 10 mil pontos. Em quarto, nós temos o Mug com 9 mil pontos. Em quarto, a gente... Desculpa, em terceiro temos o Mug com 9 mil pontos. Em quarto, a Dri com 8 mil pontos. Podre. A Dri conseguiu... Humano mesmo, cara. Dentro do... Podre. Eu sou um fracasso humano, cara. Que humilhação, Dri. Eu sou um fracasso humano. Essa é a verdade. Dri. E a Dri está perdendo pro rapaz que conseguiu fazer pontos negativos. Ele conseguiu chegar a menos 500 pontos. É uma metáfora tão perfeita jogo. Da minha vida. Vocês não fazem ideia, viu? Bora pegar. Eu vou falar uma situação. Essa parte de comer coisa, velho, é divino de cachorro, né? Teve uma vez a Pantera, tá? A gente tava fazendo um pernil no Natal, né? Então, tava todo mundo festejando. Aí o que acontece? Natal não, minto, era Ano Novo. Aí a gente tava fazendo o pernil, deixou lá e saímos para ver os fogos na rua. A Pantera, ela ficava do lado de fogos, só que de fora da casa. Só que o que acontece? Fogos, cachorros, não são uma boa combinação. Combinação, não. Cara, realmente, isso não é uma boa combinação. O que que aconteceu nesse dia? A gente tava lá e como ninguém ficou lá pra ver, tipo, a cachorra, por algum motivo, a gente foi tudo bando de imbecil. Quando a gente voltou, porque... Mas foi também um momento muito rápido. Foi menos de 5 minutos da gente ter saído, entendeu? Quando a gente voltou, a Pantera, ela tinha aberto a porta, porque a Pantera, ela tem um esquema que ela pulava e abria a maçaneta. Entendeu? Cara, como? Pô, a minha cachorra é mestre. Nossa, ela é divina. Qual que é o tamanho até dela? Aí só pra mim ter uma abriu noção. O portão que tinha cadeado, então... Não. Caraca. Não, vamos lá. Qual que é o tamanho dela pra ter noção? Porque uma coisa é um pincher pular e abrir a porta. Não, ela pula e... Outra tipo, coisa é tipo quando ela pula... Não, quando ela um pulava... Fazer ela... isso. Não, porra. É tipo... Quando ela pulava, ela ficava de pé, ela já ficava no tamanho da maçaneta, caralho, entendeu? Ela só precisava, tipo... Tirar as duas patas da frente e ficar em pé e aí vai baixar a maçaneta. Entendeu? Uma pastora alemã. Aí quando ela entrou, ela foi pra dentro de casa. E no que ela foi, tipo, tentar se esconder, ela passou lá pra cozinha, sentiu um cheirinho, perfume agradável. Pegou, aí a gente voltou. Quando a gente voltou, tipo, logo em seguida, a gente tava procurando pernil. Ué, cadê o pernil? Meu pai, você não tá no forno? Não, não tá no forno. Aí tipo, ué, você colocou na mesa. Quando a gente foi pra sala de jantar, a gente viu que a porta tava aberta da parte de fora. A gente, quando a gente saiu, foi procurar a Pantera, ela tava dentro da casota dela, se deliciando, velho. Se deliciando, não sobrou nada, velho. Alguém ganhou, teve um ano novo muito feliz, cara. A gente não, a gente não comeu nada. tinha tender, sobrou tender. Ah, mas mano, tender, pernil, pô. Enfim. Tender é tipo, você comer um pouco mortadela quando tem um Big Mac do lado. Mas foi tipo, de veras engraçada a cena. E com isso, ela não se importou a mínima depois com os fogos. Por algum motivo. Também, né, barriga cheia. Bora pegar! Já que a gente já falou de Dark Side e Light Side, você teria midichlorians? Não. Não. E não quero não ter, quero por ter. Favor. Não quero. Tipo, cara, eu acho, novamente, eu acho que isso aí é só uma bullshit dos Jedi pra ganhar as crianças. Tipo, docinho. Olha, você tem, é tipo diabetes, sabe? Olha, fiz aqui o exame de sangue. Tipo diabetes. Entendeu? Você tá com triglicerídeos ok. É tipo diabetes, mas você tá com um nível de glória meio alto, entendeu? Então, seria legal se a gente fosse lá pra nossa. Eu acho melhor você vir comigo. Acho melhor você vir comigo. Lá a gente tem um tratamento legal. Você precisa estar com várias crianças super legais, entendeu? Que não vai aparecer um cara e decapitar todas vocês de repente, entendeu? É super legal. Eu fico perguntando se eles ligaram pra mãe daquelas crianças Jedi. Sabe, tipo, então, dona Cleusa? Do Juninho? Dona Cleusa. É isso, então. O Juninho tá vindo bem, o gabarito dele tava ótimo, tava super bem nos treinamentos Jedi, mas a gente teve um problema aqui, sabe? Não, como que ele tá? Como que ele tá? Morreu. Você lembra quando a gente contou, né, que poderia ocorrer alguns acidentes, né, nem sempre é tão fácil, assim. Ele tava indo muito bem, mas é que tem um cara aí que não passou muito bem. E ele, tipo, ele meio que matou o seu filho e os outros, mas fica tranquila. Tá, matou seu filho e o filho de todos os outros. O filho de todos os outros. A gente vai tentar encontrar as partes e mandar pra senhora. Não, tipo assim, você lembra da colônia de férias do acampamentozinho Jedi? Então, acampamentozinho feliz Jedi, então. Então, mas a gente vai mandar de volta, tá? Vai chegar uma nave pra você, não, fica tranquila, tá? A gente vai pegar o que sobrou dele, a gente vai mandar, mas tá tranquilo, tá? Só não processa a gente, porque, né? Sem processinho com, né? tinha processinho com... Até porque se processar, ele vai lá e usa o poder Jedi como pra esquecer. É, você, tipo, passa a mão na cara dele, você não vai me processar. Esse não é os restos mortais do filho que você procura, entendeu? Você nunca teve filho. Aí de quebra ele fala assim: não, aliás, nossa forma de governo mudou. Não somos mais república, somos impérios. Estamos mandando um monte de Stormtrooper no seu planeta também pra dominar tudo isso. mas eu tenho uma boa notícia: eles não sabem atirar. Fê, qual a sua próxima categoria? O que, que eu já escolhi? Série, TV, livros e HQ, né? Isso. Coisas que cabeça curte. Vamos lá. Ah, vamos lá. Dentro de coisas que cabeça curte, temos 4 perguntas. 4. Você escolheu a que eu considero a mais difícil. Eita porra. É, vamos lá. Na verdade, eu não ia colocar essa pergunta. Foi graças ao Seixo que eu coloquei essa pergunta. Meu Deus. É. Não que ele saiba a resposta, eu não sei se ele sabe. Caralho. Mas a ideia foi dele. Meu Deus. Dentro do Código Penal Brasileiro, ah, quais não. os artigos... Não, pera, isso nem é pergunta sobre... é coisas que eu curto. Que tipificam os crimes de roubo, furto e estelionato, respectivamente. Os números dos artigos. 10 segundos. Você tem claro o seu sigilo. Ah, é? Se você quiser. Não, eu só sei que o último é 171 e deu, acabou. O estelionato é 171, os outros dois você tem chute? Não, óbvio que não. Mugi, 10 segundos pra você. É só chance de brilhar. É, peraí, era? Os crimes de roubo, furto e estelionato, quais são os artigos em que eles estão no nosso Código Penal? Vale meio, tipo, 157. 171. Essa é a sua resposta, 157, né? Qualquer coisa. Sei lá, 171. Ó, 157, 155, 171. Hello. Hello? Who's there? I'm talking. You know what this is. Wait a minute, give me somebody else. Negative. Listen carefully. This is an emergency call from Air Force One. This is the president. Hey, coach, it's so much fun to watch. I wanna do what you're doing. Worst nightmare. Put that cookie down now! What? All right, look, man. All right, hold up. Calm down. I'm trying to hook you up, man. I'm on your side, man. A resposta está... exata. Caralho! Caralho! Assim? Eu acho que o Bug já foi preso, é por isso que ele sabe. Não, ó, eu vou falar porque 157 eu sei que é roubo, mas tipo, é que, tipo, meu pai é policial militar, tá? Agora 155 foi tipo, pá, caguei. Caraca, sério, assim, eu realmente tô assustado, porque essa era aquela que eu falei, cara, ninguém vai acertar, sabe? Incrível! Realmente esse programa está repetaculoso. O Mugi, cara, quando você menos espera, ele manda essa parada. Esse Davi, cara, tá acertando umas... Caramba! Caraca, parabéns pro Davi Moderno! Mas é isso, vamos acabar esse podcast. Então, falou, galera. E acho que é só, né? Acho que é isso. Alguma mensagem final, Rods? Alguma piada de última hora, Rods? Por que pra mim? Por que? Sabe como toda vez a Dinha é a Fênix? Então. Não, hoje eu não tenho nenhuma motivação não, galera. Infelizmente é isso aí. Sem surpresa, que nem X-Men Apocalipse. Falou. Ok, então falou, galera. Fui até semana que vem. Falou, galera. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Oh, aí, quem quiser ir primeiro, vai. Vai lá. Vocês podem tirar um para o ímpar no Skype. 2 ou 1. Isso super vai dar certo, né, cara? 2 ou 1 pra ver que começa, vai. Só vai um deles, antes que a gente complique demais o processo. Eu quero o ímpar. A gente conta até 3 e escreve um número no chat. No chat. Boa. Vamos lá. Eu quero o ímpar. Eu vou ter que presenciar aí. 1, 2, 3, aperta enter. Ganhei. Ou não. Sei lá, ganhei. Calma. Não, calma. O Jim colocou, não era pro Jim ter colocado. Você deu o ímpar, você ganhou, filha. Agora quem ganha começa ou deixa o outro começar? Quem ganha escolhe. Eu começo, vai. Vamos lá. Caramba. Tomar iniciativa. Vamos simplificar isso aqui, vai. Ah, mas eu sempre discuto. descubro quando é o tema logo que tá chegando perto. Eu nunca lembro. Não, todo mundo tirando o Sage faz isso. Porra, caramba, vocês, viu? É bom que a gente pelo menos ainda tem o Sage pra botar a gente na linha. Se não tivesse, a gente ia tá fudido, cara. Não, se não tivesse o Sage, a gente já tinha, tipo, acabado já, provavelmente. Ninguém ia gravar mais nada. Se não tivesse o Sage, a gente não teria completado um ano pra começar. Provavelmente não. Já que eu tenho intenção de não avisar vocês, mas eu me arrependo. É, não, então vocês, tá louco? Me dá nos nervos. Tá vendo, gente? Como não amar essa pessoa? Olha só o carinho que ela tem pelo projeto, cara. Eu faço isso pelo meu bem, não pelo bem de vocês, tá? É. É um mal necessário. Seja sendo tsundere aí pra gente. Não é como se eu gostasse de vocês. Baca. Baca. Ai, ai. Não, mas peraí, eu tenho que falar uma coisa. Corta isso depois, coloca nos erros, mas tipo, coloca no cast, mas não coloca agora, tá? Eu preciso vamos falar. Vamos ver. Mano. Lá vem, sucesso. Qual é do Ryusuke? Que é o melhor cunhado do universo. Porque ele dá camisinha pro Koyuki, né? Não, aproveita. E olha aqui, ela descobre. Peraí, a minha irmã vai dormir na sua casa? Tá, beleza. Ó, só tô isso daqui, ó. Camisinha sempre boa, tá? Vocês têm 14 anos. Vai fundo, vai lá. Cunhadão. Não, mas vamos concordar que, assim, pelo menos ele tá tentando ensinar um tipo de responsabilidade. Na sua forma? Não, querendo ou não, ele tá pensando pelo melhor lado, né? Porque, tipo, se acontecer, que aconteça, tipo... Com segurança. Com segurança. Aprendo. Aquele cunhado, velho. Nossa, na boa. Melhor cunhado é, velho. Ai, ai, ai. Nossa, deu uma travada, eu acho que eu devo estar com um delay fudido. Não. Nossa, mas deu uma travada assim bonita, do tipo, o cabeça parecia que tava falando baleiei. É. Como a gente é idiota, meu Deus do céu! Bom, mas enfim. Aí vem a minha mãe interrompendo a gravação pra dizer que boy band é menudo. Menudo, não se reprima. Ah, bota que a mãe da Dri pra gravar. Incrível. Dri, você Dri, tá fora. Fora. Dri, você tá fora, bota não, sua mãe pra gravar. Fora, mãe, que isso? Qual é? Não se reprima, não se reprima. Bom, vamos lá, a próxima pergunta eu vou responder primeiro, né? Segunda ordem, maluco, que vocês inventaram. Não se reprima. Uma banda. Você vai deixar eu gravar ou não vai, caramba? Que isso, gente? É a mãe da Dri. Caralho. A mãe da Dri quer muito participar, falar de boy bands. É, sabe, tipo, a minha mãe tá cantando Não Se Reprima desde a hora que eu cheguei em casa, por razões que fogem à minha compreensão. Aí quando eu falei de boy band, pronto, era o momento dela brilhar. Né, Dona Luísa? Brilhou. Um beijo, Dona Luísa. Melhor que a Dri. Beijo, Dona Luísa. A pessoa mais bonita e iluminada. Então, eu vou desligar aqui. Vocês se viram pra gravar sozinhos? Pode ser? Na verdade, cada vez mais eu me convenço de que a Dri é o pequeno ser negro dentro dessa casa. Ela é a alma maligna, entendeu? A ave do mau agouro dessa casa. Eu vou terminar de gravar, não vou salvar meu áudio, vocês que se fodam. Peguem no backup do Sage, pode ser? Que isso, Dri. Beleza. Para com isso, Dri. Não, isso nem só mostra nisso. O seu caráter. É, bom, vamos lá. Tá me enrolando. Eu só muito. Devolvo o que vocês me dão. Oh my God. Yeah! Yeah! Aí, esperamos o panda aí pra ver. Sim. Mas o panda dá pra abrir o bloco de filme. Eu vou... Filmes aqui. Nossa, tem um filme. Vai dar pra cortar o... Acho que eu vou comentar, tipo, mais o comecinho lá, duelo de titãs com vocês, depois eu vou dar uma zarpada e aparece mais no finalzinho. Não, vai continuar aí, continua sem mim. Pô, duelo de titãs é demais, meu Deus. Aqui é time, panda. Não, então, vai tocando que eu vou tentando resolver aqui, se eu não conseguir eu ponho pra gravar e... Bom, é, okay. Na pior das hipóteses, o backup ainda tá rolando. É, pode. Então, se ele falar alguma coisa, ainda... Isso é verdade. Agora você falou de foda aqui, panda. Ah, foda. Não sou eu que vou editar. Até time, mas também não é nem tudo. Não sei o que dito, o áudio não foi eu que perdi. O problema é se os dois backups deram pau, aí ferrou. Porra. É, pô, aí é muito destino. Não quer botar mais uma praga, não? Aí. É bom lembrar, dele que tirou o print dessa gravação. É. É mais forte que a minha maldição do meio, isso aí, velho. É. Vamos lá.